Muito boa tarde a todos. Se apresente a câmara, se apresentai. É com prazer que estou aqui hoje. Estou um bocadinho rouco, portanto não façam falar muito, senão ainda fico pior. Mas queria dar aqui nota de uma questão que o nosso presidente da câmara disse, que já há muitos anos já tínhamos passado aqui, que eu tenho andado nisto há muitos anos, e do trabalho que eu tenho feito. E, primeiro ponto, se o trabalho tivesse sido muito bom, não estávamos aqui hoje. Eu vou fazer na terça-feira que vem uma reunião com os antigos diretores-gerais das florestas. Vai ser um momento engraçadíssimo. Mandei preparar meia dúzia de quadros síntese do que é que se fez e das grandes expectativas que tínhamos naquilo que fizemos. Quem está a fazer coisas tem sempre grandes expectativas de que resultem. E não é, obviamente, para fazer nenhum ato de contrição às coisas, é o que é que se fez. E, portanto, identificar e, ao mesmo tempo, discutir as propostas que, neste momento, estão presentes para discussão pública. Vai ser um bom exercício, acho eu. Porque há algumas questões eu vivias muito perto, também tinha grandes expectativas que as coisas fossem melhores. O Sr. Presidente da Câmara, também nas funções empresariais, também tinha grandes expectativas que fossem piores. Mas o que é certo é que temos a nossa floresta, como todos sabem, como o Sr. Presidente da Associação referiu, que não está tão bem assim. Refere os valores do emprego, mas o emprego desce na floresta. Temos um problema de qualificação do emprego florestal e da dignificação do emprego florestal por resolver. É um assunto que não está na reforma florestal, mas está nas nossas preocupações. E há aqui um conjunto de coisas ainda para fazer. Este programa que está aqui em discussão, para já, eu não vou fazer aqui nenhuma intervenção de fundo. Vou querer participar com os convidados na mesa aberta, na mesa redonda, mesa redonda não, na mesa retangular, para estar junto às pessoas e conversarmos abertamente nos assuntos. Mas também não queria estender muito sobre isto. O que é certo é que aquilo que estamos hoje a propor não é mais que estar num programa de governo. Porque os diagnósticos toda a gente os faz antes de fazer um programa de governo. E, portanto, houve gente que participou na elaboração do programa de governo, tinha diagnósticos feitos e apresentou algumas ideias. E essas são essas, e não mais que essas, que estão neste momento em discussão pública. Haverá mais. Há, seguramente, muitas mais para fazer. Mas não estão lá ainda contempladas porque existe mais dias para além deste período, deste início de legislatura. Ainda temos o fim da legislatura, provavelmente. Não estou bem dentro dos meandros que o Sr. Presidente deve estar, mas ainda temos naturalmente mais uns mesinhos para trabalhar. E, portanto, temos fortes expectativas de fazer ainda e propor coisas que são importantes fazer. E vamos fazer. Mas eu queria simplesmente dizer que há pouco referiu-se aqui a questão do abandono. A questão do rendimento é uma questão muito cara que não está devidamente e totalmente tratada neste conjunto de diplomas da Associação Pública. Porque o abandono resulta numa opressão do proprietário. É o não fazer. Se não dá rendimento, não faz. É legítimo. Só faz quem tem benefícios e mais-valias. Se não tem mais-valias, não faz. E quando há pouco se referiu aqui o Sr. Presidente da necessidade de haver um bom encontro entre a produção e a indústria, isto faz todo o sentido e creio que está aí, que reside aí, o futuro das nossas fileiras civil-industriais. Porque eu não posso esquecer, há uns anos. Foi quando eu estava, tinha saído na altura da São Porcel, e o meu amigo Rogério Freire pediu-me se eu estava noutra atividade, estava na indústria gráfica, e pediu-me se eu fui fazer um trabalho no sul de Espanha. Eu fui. E andei por lá e pude verificar que, de facto, o eucalipto não valia nada. E eu perguntava, então, mas quanto é que estão a vender os eucaliptos? É só por feitio. É só por feitio. Portanto, quem andava lá a cortar estava a fazer por feitio, mais nada. Portanto, chegou um ponto drástico, não valer. Isto não pode suceder. Material linhoso tem que valer. E a indústria sabe que vale porque transforma e tem mais valias desse movimento. E essa questão, que é fundamental, foi aqui há pouco aflorada, da ligação entre o setor primário e o setor transformador, é fundamental. Não está neste conjunto de diplomas, mas creio que acho que é uma prioridade nacional, porque daí resulta o sucesso. Porque a indústria precisa do setor primário e o setor primário, obviamente, precisa de uma indústria como motor, como inovador e criação, até inclusive novos produtos. Estava aqui a olhar para. Os senhores da Filcorque são inovadores na criação de novos produtos com compósitos diferentes que acrescenta valor. E isso é fundamental que a indústria faça. Da mesma maneira que a indústria de secação é importante que também faça. Não podemos simplesmente andar sempre a trabalhar para a estiva. Temos que acrescentar mais valor. Isso só se faz com a indústria. Não é o setor primário que o vai fazer. Mas se isso acontecer, o setor primário vai beneficiar. E se o setor primário vai beneficiar, as situações de abandono e não gestão vão gradualmente desaparecer. E vamos tender, se isso acontecer, para um equilíbrio entre as espécies e diminuir essa pseudo-luta pelo espaço, pelas diferentes espécies. São questões que a civilidade nos leva a pensar de maneira diferente, tanto mais que até há questões ambientais hoje em dia que são mais preocupantes, muitas vezes, que até a própria transformação mudança. E que têm a ver com o nosso dia-a-dia e com o nosso futuro, como sociedade e como povos. De maneira que creio que temos aqui numa grande situação de, para já, discussão, um conjunto de diplomas que resultam do programa de governo. Foram simplesmente aceleradas a sua produção, mais nada. E de resto, estamos abertos a mais, a mudanças, inclusive dos diplomas que estamos apresentados. Há pessoas que pensam que não é assim que se faz, deverá ser feito de outra maneira. Também eu reconheço que as intervenções que tenho vindo a assistir ao longo das 6 sessões públicas que fizemos, mais 5, esta é a quinta, fora da caixa, aponta de facto para posições que têm muito a ver pelas pessoas que transmitem a ideia. Isto é, cada um vê o problema de acordo com os seus próprios interesses, e isso é legítimo. Não estou a dizer que são corporativos, isso é que é legítimo. Uma pessoa que é industrial, vê do ponto de vista industrial. Uma pessoa que é do setor primário, vê do setor primário. Uma pessoa que se dedica à produção de uma determinada espécie ou a transformar uma determinada espécie, vê desse ponto de vista. Isso é normal e é natural. De onde as leituras que existem sobre o pacote destas medidas enferma logo deste vício de forma que é uma realidade e contra ele não podemos alterar. Portanto, temos que o aceitar. E esse é também um bom ponto de discussão e de ligação entre estas diferentes posições, que eu não quero dizer que sejam cooperativas, mas que são necessariamente de interesse, de grupo, de pessoal e de empresarial. Isso é toda a legitimidade. Mas acho que temos aqui um grande campo para desenvolvermos, que é a questão da ligação entre o setor primário e o setor industrial. Reunimos a semana passada, a primeira vez, nesta legislatura, a primeira vez a plataforma das fileiras florestais. Já disse isto à Gina Rosário Alves, foi uma desilusão. Achei que foi uma conversa de surdos. As pessoas estavam lá e não falaram. É confrangedor. Assiste-se, obviamente, à indústria extremamente organizada, com uma visão perfeita dentro de portas de fábrica e os seus mercados, muito bem organizado, e depois o setor primário que está ali à espera que qualquer coisa aconteça. Isto, eu não fiquei nada contente. Eu já sabia que não ia ficar contente, tenho que confessar isto, mas fiquei mesmo muito pouco contente. De maneira que é um caminho que nós vamos ter que trilhar, isso tem que ser um caminho feito em conjunto, obviamente. Não deverá ser o governo e o Estado, a administração, a tomar as rédeas disso, mas quanto a mim deverá ser a indústria e a produção a tomar as rédeas disto. E se isto acontecer, se conseguirmos fazer, acho que ficamos todos muito mais felizes no fim disto. De maneira que é estas palavras iniciais que vos queria dar. Eu normalmente tenho uma apresentação que faço a apresentação, mas creio que pelo número de pessoas que aqui estão, creio que todos leram mais ou menos alguma coisa do que está no site do Governo, a discussão pública. Mesmo que não tenham lido, há de certeza opiniões já formadas, inclusive de pessoas que não leram, mas também é importante, se as têm as dúvidas que as ponham, isso é bom. De maneira que eu queria estar mais com o grupo que foi convidado para estar aqui a intervir na mesa retangular, do que propriamente estar aqui a dissertar sobre a matéria. De maneira que, muito obrigado. Já tínhamos prometido esta visita. Não era bem neste contexto, não. Era noutro contexto. Era no contexto daquela gente que são os 4 em 1, que é os senhores que são produtores florestais, são exploradores florestais e são os comerciantes florestais. 3 em 1. Mas não foi realizado, estão aqui com esta assembleia, magnífica assembleia. Não são exatamente os mesmos, mas a promessa está cumprida. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Albergaria Avelha, Sr. Presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, meus senhores, muito boa tarde. E antes de mais, em nome pessoal e em nome do IDAD, Instituto do Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Aveiro, queria agradecer o convite que nos foi dado para moderar esta sessão. E antes de iniciar, queria fazer uma manifestação de conflito de interesse, ou talvez de desconflito de interesse, se é que a palavra existe. E esse desconflito vem, de facto, da área da floresta. Não é uma das minhas áreas de trabalho, não é uma das minhas áreas de investigação. O IDAD tem feito alguns projetos na área florestal, apenas a acompanhar alguns projetos de centrais de valorização de biomassa. E, portanto, venho aqui sem grande conhecimento do setor, mas eu julgo que para moderar um debate isso pode ser transformado como uma vantagem, não propriamente como uma desvantagem. Temos uma mesa, não é redonda, já foi aqui dito que é retangular, é uma mesa apinhada de gente, eu acho que é um conjunto de pessoas interessantes e vai, sem dúvida, gerar-se aqui uma discussão interessante sobre o seminário a reforma do setor florestal. Eu julgo que às vezes a palavra seminário é um pouco excessiva, o que se quer aqui de facto é discutir, é haver aqui um conjunto de apresentações relativamente curtas, de 10 minutos cada, para depois dar início à discussão, é isso que se pretende. Do ponto de vista do painel que temos aqui, no fundo temos três perspectivas da floresta. Temos a Florestes, a Associação Florestal de Portugal e a Associação Florestal Baixo Voga, que no fundo representam a produção florestal. Depois temos a Associação Portuguesa da Cortiça e a da Navigator Company, que representam duas vertentes da indústria da floresta. E temos também a Coergos, a Associação Nacional da Conservação da Natureza. E, portanto, não há dúvida que o papel da conservação da natureza e da floresta estão internamente relacionados. E é esse enfim, traz aqui também uma visão muito importante. Como é que nós vamos funcionar? Portanto, a ideia era proporcionar, de acordo com a ordem que está no programa, 10 minutos a cada um dos oradores. Eu depois passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para fazer um comentário que lhe apeteça fazer das várias intervenções. E depois, então, abriríamos o debate público, que espero que seja bastante rico. Eu vou ser bastante estrito com os 10 minutos, porque senão passamos aqui o tempo a ouvir a mesa, e a ideia não é essa, mas passava já a palavra para a Rosário Alves, da Associação Florestal de Portugal, diretora executiva da Florestes. Por favor, faça a palavra. Muito obrigada. O convite à Associação Industrial e à Câmara Municipal da Albergaria para estar aqui e também a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para ter este formato de debate, que já não é o primeiro em que estamos, mas que é de facto mais frutuoso, uma vez que as sessões públicas de apresentação da reforma tenham um formato mais de sessão de apresentação, de esclarecimento, do que propriamente por debate, e, portanto, certamente que esta sessão vai ser certamente rica e nos permite fazer aqui o contraditório, o que não há espaço nas sessões formais, apesar de ser reconhecido também o esforço do Ministério da Agricultura estar a fazer essas sessões e levar essas sessões às diferentes partes do território, eu acho que cobre todas as regiões, não é? Mas eu, as minhas primeiras palavras eram de facto para a forma, porque há aqui uma questão que é importante nesta discussão, como noutras discussões públicas a propósito de outros temas, que é para as partes interessadas e para o cidadão também comum, que é uma parte interessada neste processo, será essencial que no final desta discussão se perceba o que é que estava no início, as propostas que foram apresentadas e o resultado final, para nós vermos o nível de incorporação que o Governo tem nesta matéria e que até, o que até agora foi transmitido é que haveria abertura. E é importante que haja, face ao pacote de diplomas que nós temos aqui, em conjugação até com o próprio programa do Governo, que norteia, digamos assim, este pacote legislativo, que é o início de uma reforma, certamente, porque senão será infrutífera e será até frustrante a participação das organizações e das pessoas que diga se tem havido uma participação muito significativa nas sessões que eu tenho podido acompanhar e que se tem falado de muitas coisas. E esse é outro aspecto, é que na comunicação social o que tem passado é que nas sessões públicas se fala de mais municípios, menos municípios e, portanto, e é só essa a questão que aparece. E é curioso que já tenha chegado telefonemas à Forestis de pessoas, nomeadamente aqui até na região centro, que nos telefonaram a dizer: eu fiquei desapontado com aquilo que vi na comunicação social no dia a seguir, porque se discutiram muito mais coisas. E têm-se, de facto, discutido muito mais coisas. Têm-se discutido as questões da propriedade, têm-se discutido as questões da fiscalidade, têm-se discutido as formas de chegarmos às unidades de gestão florestal com dimensão e os vários modelos que existem. Tem-se falado da maneira como nós vamos levar a cabo o cadastro, se os timings que temos e se a forma que temos vai ser suficiente para que as pessoas possam, de facto, cadastrar as suas terras naquele prazo que é dado. Um parênteses, na última sessão, o Sr. Ministro já revelou alguma abertura até para se lhe aparecerem propostas para dilatar o prazo, e essa proposta foi feita pela Floresta logo desde o início. E, portanto, tem havido bastante reflexão. Pena é que a comunicação social, essa sim, está a falhar naquilo que pode ser a discussão pública mais alargada. Depois, e eu peço ao moderador depois que me controle o tempo, se faz favor, mas depois, relativamente aos diplomas, é um conjunto de 10 diplomas. Há duas iniciativas que foram paralelas, uma das quais já foi concretizada agora no início do mês, 6 ao 7, que foi a publicação do diploma dos tapadores florestais, e certamente lá iremos. E há uma iniciativa também para o Parque Nacional de Peneda de Gerês, e que eu acho que foi, que é uma boa iniciativa, porque o nosso parque, de facto, o único nacional que temos, tem estado, de alguma forma, abandonado. E permitam-me, apesar de não ser um território aqui da região, mas permitam-me dizer que um parque nacional, não ter um presidente ou não ter um diretor, a mim choca-me, e, portanto, e esse é, de facto, também um sinal, se calhar, da forma e da gestão que atualmente reina no Parque Nacional. Mas voltando a outros diplomas, eu não me vou pronunciar sobre os 10, porque não tenho tempo, mas teremos tempo no debate. Mas há aqui algumas questões sobre alguns diplomas essenciais. E comecemos por aquele que fala dos incêndios, não é? E, basicamente, a crítica que nós temos apontado é, logo à partida, nós estarmos a discutir um diploma do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios sem ter tido acesso ao relatório de avaliação que foi feito sobre o sistema. E isto tem sido dito insistentemente nas sessões, e, portanto, para nós choca-nos nós estarmos a pronunciarmos sobre uma coisa sem termos o relatório de avaliação. Diga-se que isso já aconteceu com o diploma dos chapadores, também havia um relatório de avaliação. Ao que nós sabemos, o seu secretário de Estado desmente-me se eu tiver a dizer alguma coisa que não seja correta e que esteja mal informada. Eu participei, pelo menos, na auscultação destes processos, e o diploma está já publicado sem nós termos tido acesso a esse relatório de avaliação, e isto nos incêndios também é. E, do nosso ponto de vista, parte-se do princípio, parece-nos que é a grande prioridade aqui é, de facto, estabelecer uma prioridade relativamente às áreas, aos aglomerados populacionais, que, de facto, é aí que surgem muitos dos incêndios. E compreendemos. E, portanto, é a estratégia de defender o património, pessoas e bem, que, como não poderá deixar de ser, é a primeira prioridade. Agora, o que nós vemos é que a parte da floresta, não fica suficientemente protegida. Vários atores, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros, tinha recomendado que se criasse uma estrutura dedicada ao combate e à defesa dos focos florestais na floresta, com essa vocação. Porque o património que nós temos lá, ambiental, económico e com repercussões, obviamente, também sociais, é enorme, e nós vemos que há grandes manchas de floresta a arderem. Como se criaria essa estrutura? Será a partir de uma divisão da estrutura que há? Será a criação de uma nova com novos recursos? Acho que poderá ser ponderado. Agora, nós temos que aperfeiçoar, a estrutura. Eu não vou alongar mais sobre o ponto de vista técnico disto, mas nós temos as universidades todas a dizer a mesma coisa, temos a Ordem dos Engenheiros a dizer e temos a produção preocupada pelos vastos incêndios que existem e pela continuidade dos incêndios que temos. Depois, há aqui outro elemento central que é a questão e que são os diplomas dos benefícios fiscais e das sociedades e da nova figura das sociedades de gestão florestal, que o objetivo é criar, digamos assim, unidades de gestão com maior rentabilidade e viabilidade económica pelo efeito de escala. E, portanto, é-lhe atribuído um conjunto de benefícios fiscais e tem um formato. Esse desígnio para nós está correto, é um modelo que poderá ser implementado e testado, que pode trazer virtualidades. A questão é, ou as questões são duas. A primeira é que o modelo tem que ser mais flexível para que os proprietários de uma forma geral, possam aceder a ele. E, portanto, há famílias de proprietários ou florestas familiares que se podiam constituir em sociedade de gestão, por exemplo, e obter esses benefícios fiscais, mas com o formato que está, não têm pelas características que têm. Parentes, o seu secretário de Estado, numa reunião, também já disse que poderia haver aqui flexibilidade à adaptação deste modelo. Porque este modelo, vou já começar a terminar, porque este modelo pode ser interessante, mas do nosso ponto de vista não pode ser único, porque nós já temos outros modelos no terreno. E os outros modelos no terreno têm sido levados à prática com sucesso. Eu não sei se esta é a opinião do Ministério da Agricultura, porque parece-me a mim que o Ministério da Agricultura tenta, com as sociedades de gestão florestal, dizer que há modelos que falharam. As associações falharam, as zonas de intervenção falharam e, portanto, agora vamos para um modelo que vai resultar. E, portanto, na nossa opinião, a diversidade de modelos pode dar resposta a diversidade de respostas, mas uns não podem ser abandonados em detrimento de outros. E a nós parece-nos que aquilo que são os benefícios dados a estas sociedades, e estas sociedades têm outro formato, que é o formato de gerirem depois florestas, por exemplo, de fundos imobiliários florestais, que também podem trazer capital fresco para a nossa floresta e pode ser bom em termos de investimento, mas os proprietários têm que ter também acesso a estes benefícios fiscais. Os proprietários que estão integrados em ZIFs, e os proprietários que estão integrados em associações e que hoje já gerem de forma produtiva, rentável, ambientalmente, com práticas ambientalmente responsáveis, nomeadamente aqueles que têm a certificação florestal. Por último, vou falar só da questão do cadastro. Nós, o que nos preocupa no cadastro é que no cadastro há aqui duas condicionantes. Uma é quem é que vai ajudar os proprietários a fazer cadastro, porque nós temos metade do país cadastrado e temos outra metade, simplisticamente, não cadastrado. Uns tiveram o cadastro produzido pelo Estado, o outro, agora o Estado diz, bom, nós vamos vos dar aqui 18 meses, porque já não são 2 anos, são 18 meses aqui de carência e, portanto, vocês tratam de cartografar a área e damos aqui uns benefícios e umas isenções para registarem. Isto, a parte dos benefícios é bom, a parte de não haver, digamos assim, aqui uma estrutura de apoio para ir para o terreno fazer, digamos assim, a representação geográfica, não é tão boa. Mas ainda existe outra questão que vem a jusante, que é a previsibilidade fiscal deste movimento. O que é que vai acontecer em termos de fiscalidade, nomeadamente em sede IMI, relativamente a isto? Porque nós estamos aqui no país a atravessar um contexto de transformação, de descentralização, Eu não falo agora dos municípios porque não tenho tempo, mas há aqui uma nova intervenção dos municípios e um novo papel que é dado aos municípios nesta reforma. E nós não podemos estar a cadastrar, a aumentar, digamos assim, e a fazer o cadastro para, no momento seguinte, sermos penalizados em termos de imposto municipal. E, portanto, a proposta da Forestis tem sido dar um período de carência relativamente àqueles que vão fazer, relativamente a todos, não é? Neste processo, para que as pessoas, de facto, tenham motivação em regularizar a sua propriedade. E, portanto, esta parte da fiscalidade a nós preocupa-nos bastante no momento a seguir à reforma. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua condição de tempo. Sem dúvida que haverá mais oportunidades para depois voltarmos a discutir. Voltou a ser questões interessantes. Eu passava agora a palavra ao João Rui Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa da Cortiça. Passa, por favor. É super intimidante ter um gravador aqui à nossa frente, mas tudo bem. Não, tudo bem, estava a brincar. Estava só a cobrar o gelo enquanto a apresentação não entra. Mas começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Albergaria, cumprimentar o Sr. Presidente da AIDA, os colegas de painel e também o moderador, também dizendo que o IDAD tem sido também um parceiro do setor da cortiça, temos feito muito trabalho. E, aliás, é o nosso consultor científico para alguns temas com a professora Ana Cláudia Dias e noutros fóruns. Eu trago aqui uma pequena apresentação e vou tentar cumprir com o tempo, sendo que tenho que dar 8 minutos e meio, porque 1 minuto e meio vou reservá-lo para um pequeno filme que vamos mostrar no final. Depois dizer-vos também que é sempre com receio que falemos deste, ou que pelo menos eu falo, porque não sendo... Está? Ok. Vou já mudar. Prefiro que eu fale no microfone. Porque, não sendo engenheiro florestal e não dominando os temas da legislação como os colegas de painel, posso, por vezes, cometer algum erro que certamente me perdoarão. Agora sim, penso que vou entrar na apresentação correta. Para vos dizer o seguinte. A APCOR, explicar um bocadinho, a Associação Portuguesa da Cortiça é hoje a única associação nacional, acabamos de celebrar 60 anos no passado mês de dezembro e que representa a indústria da cortiça portuguesa como um todo. Nem sempre foi assim, havia uma fragmentação até do ponto de vista da representatividade da indústria da cortiça em Portugal. Hoje somos a única associação que representa 270 associados, mas mais importante que este número de associados, dizer que representa muito daquilo que é o volume de negócios do setor e, mais do que isso, aquilo que é a esmagadora maioria das exportações passam pelos associados da APCOR. Portugal não será surpresa para ninguém, hoje é o líder, já há alguns anos, líder mundial incontestado na produção de cortiça. Aliás, conseguimos produzir cerca de 50% da cortiça mundial com um terço da área mundial de sobreiros ou de florestas de sobreiros ou montados, que são coisas um bocadinho distintas, aquilo que nós temos em Portugal são montados, mas no Norte de África temos outro tipo de montado, que não chamamos montado, chamamos floresta de sobreiro, mas dizer que as nossas florestas e o nosso montado é claramente mais produtivo que noutras regiões do mundo e temos hoje uma área em Portugal de cerca de 730 mil hectares, que representa um quarto da floresta nacional e que aponta para uma produção que em 2015 foi cerca de 100 mil toneladas. Os nossos montados têm uma particularidade e têm características únicas a nível mundial. Dizer que a cortiça e o montado e o sobreiro, conforme nós o conhecemos, para a produção de rolhas e para a produção de produtos em cortiça, existe apenas na bacia ocidental mediterrânea. Portanto, o nosso foco e o nosso ponto de abastecimento, não olhamos para o mundo como um todo, mas sobretudo para esta área do Mediterrâneo, que irá de Portugal até às ilhas de Itália, até alguma costa da Itália, mas sobretudo o Norte de África, e Portugal e Espanha aqui a terem um papel decisivo, mas dizer-vos que é uma zona que concorre com algumas das mais importantes zonas de biodiversidade e de e ambientais a nível mundial, como a Amazónia ou o Borneo, e que claramente têm aqui um potencial enorme do ponto de vista quer da biodiversidade, quer da conservação dos solos, quer do controlar a erosão, regular ciclos hidrológicos, enfim, um sem número de serviços ambientais e de mais-valias ambientais e de externalidades positivas que existem apenas porque temos aqui nesta região do planeta uma indústria que também é um motor e o garante destas florestas. Portugal é também o maior produtor de rolhas do mundo. Somos hoje, temos um universo de cerca de 600 empresas, com 8.300 postos de trabalho diretos, e produzimos, sobretudo aqui na região norte do Distrito de Aveiro, no concelho de Santa Maria da Feira, onde está concentrado 80% da indústria nacional, cerca de 40 milhões de rolhas por dia, esmagadora maioria, mais de 95% das quais destinadas à exportação. Somos também o líder mundial nas exportações de cortiça. Portugal hoje tem conseguido trazer para Portugal cada vez mais indústria que estava localizada em outras pequenas áreas da Europa, sobretudo Catalunha e alguma coisa na Sardenha. Hoje, claramente, Portugal tem ganho esta expressão e esta liderança, que é puramente aritmética, que eu estou convencido que, do ponto de vista da transformação, ainda é maior. E 2015 foi um ano também muito importante, porque ultrapassamos apenas pela segunda vez neste milénio os 900 milhões de euros. Com as revisões que o INEC costuma fazer ao fim de alguns meses, estou convencido que será o melhor ano de sempre das exportações de cortiça. Estados Unidos passou a ser o nosso principal destino das exportações, mas mais relevante do que isto, dizer que é uma fileira que tem um saldo de balança comercial extremamente positivo, falamos em cerca de 750 milhões de euros, o que quer dizer que ainda temos aqui 150 milhões de euros de importações, os quais, na esmagadora maioria, são à volta de 150 milhões de euros de matéria-prima. Isto também para relevar o facto que, por cada euro que exportamos de produtos em cortiça, 85 cêntimos ficam em Portugal, o que certamente terá também paralelo com as outras fileiras. Em 2016, os números são animadores. Estamos a crescer a um ritmo de 4,31% se olharmos para o mês de novembro, comparando com o período homólogo do ano anterior, o que vai fazer com que, claramente, 2016 passe a ser o ano recorde das exportações de cortiça. Batemos esse máximo histórico dos 900 milhões, com cerca de 950 milhões de euros, é isso que apontamos para o ano 2016. Em termos da distribuição dos produtos que exportamos, também não haverá aqui grande surpresa. Continuamos a ter as rolhas de cortiça e o mundo do vinho como o nosso principal destino e o nosso principal cliente. Seguem-se os materiais de construção e decoração e depois 5% daquilo que são novas aplicações em cortiça, que apesar ainda de um número relativamente baixo naquilo que é o peso das exportações, são, sem sombra de dúvidas, um setor e uma área daquilo que é a exploração e a inovação do setor da cortiça que nos deixam uma grande expectativa e uma grande confiança no futuro, porque é certamente de muitas destas aplicações que virá o valor acrescentado que queremos ter para esta fileira, sabendo que crescimentos em volume serão sempre mais difíceis a partir de agora no setor da cortiça. Temos um objetivo claro que definimos no início do nosso mandato, que eram os 1.000 milhões de euros para 2020. Vamos, provavelmente, conseguir atingir este objetivo já em 2017. E para atingir este objetivo, assentamos, sobretudo, em três pilares fundamentais. O primeiro é o mercado. E penso que foi o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Albergaria que disse que a floresta, quem faz floresta são os consumidores. Se não foi isto que disse, mas penso que foi exatamente isto que disse. E, de facto, eu não podia estar mais de acordo. Se não houver mercado para os produtos das fileiras florestais, não há fileira florestal. Em primeira medida, é isso que temos que tentar convencer. E a APCOR tem feito um esforço tremendo nessa matéria do ponto de vista da promoção internacional. E na área da cortiça, por maioria de razão, temos esta obrigação, porque não sendo Portugal ou não sendo nós a promover este produto, não haverá outras geografias que o façam, ao contrário de outros produtos florestais. Mas, claramente, o consumidor é hoje o grande aliado da cortiça. Em diferentes estudos de mercado que temos feito em todas as regiões do mundo, a taxa de preferência pelos produtos em cortiça e, sobretudo, pelas rolhas dos consumidores de vinho é muito acima dos 90%, o que mostra claramente que a nossa ambição e a nossa confiança no futuro desta fileira não será certamente posta em causa do ponto de vista do mercado, mas a APCOR acaba de lançar um projeto de 7,8 milhões de euros para continuar a promoção da cortiça a nível internacional em 8 mercados, em diferentes áreas, e com algumas novidades que vão ver, certamente, no futuro. O segundo pilar passa pela indústria e por uma aposta clara que temos na inovação. E a inovação no setor da cortiça passa, claramente, por dar mais fiabilidade e mais confiança naquilo que são os produtos atuais, sobretudo as rolhas. Sabemos disso, estamos a trabalhar fortemente nisso, encontrando produtos para todos os segmentos do vinho e dando maior credibilidade àquilo que são as rolhas naturais nos vinhos topo de gama, um mercado que não podemos de maneira alguma perder, mas sobretudo inovando, encontrando outras aplicações que possam remunerar a matéria-prima da mesma forma que a rolha de cortiça faz, para que possamos diversificar e retirar alguma da pressão que a rolha tem por pesar tanto nas nossas exportações, e temos muitas novidades que vão desde a indústria farmacêutica, à cosmética, até à área dos transportes e outras mais tecnológicas que temos visto aparecer em todo o mundo. O terceiro pilar, e para começar a concluir, o terceiro pilar é claramente a floresta. A floresta porque, para atingirmos estes objetivos, porque esta ambição não poderia nem deve ser posta em causa pela dificuldade da obtenção de matéria-prima, e nesta matéria, para lá da reforma florestal, e eu penso para lá disso, penso que há hoje uma sensibilidade daquilo que é a indústria da cortiça para uma proximidade muito maior da produção florestal. Temos sentido isso, temos visto incorporar-se cada vez mais pessoas qualificadas nessas áreas nas nossas empresas, e temos tido, por exemplo, no caso da Filcorc, que é a única interprofissional na área florestal em Portugal, onde temos um trabalho muito próximo com a produção, onde olhamos para todo tipo de temas, desde a inovação, a investigação, a transferência do conhecimento, mas também temas como são estes da reforma florestal. Para terminar, e porque gostava mesmo de passar o vídeo, que é muito rápido, dizer que o grande objetivo que temos é ter mais e melhor cortiça, novas formas de olhar para a gestão, obviamente, novas práticas sobrícolas, e aqui muita expectativa para perceber as novas experiências que estamos a fazer com montados, com rega e fertilização, que podem eliminar aquilo que é a grande barreira hoje para, muitas vezes, o investimento no montado, que são o primeiro ciclo de produção, de 25 a 30 anos, que pode ser encurtado para 8 a 10 anos, e estamos agora a validar e temos muita expectativa nesta matéria, mas também mais resiliência do ponto de vista das pragas e doenças, olhar para o território nacional como um todo, não temos esta visão de que o montado e o sobreiro há de ser uma espécie circunscrita àquilo que é o sul de Portugal. Olhamos para o território nacional como um todo, sabemos que o sobreiro tem capacidade para se desenvolver em todo o país e, sobretudo, e aqui também, olhar para aquilo que é o potencial das externalidades e dos serviços do ecossistema deste ecossistema único, que infelizmente ainda não tem um valor de mercado, mas que temos expectativa que no futuro próximo possa vir a ter. Por último, dizer-vos que esta reforma do setor florestal, do ponto de vista da sua discussão, está a ter algo que eu não diria que é inédito em Portugal, mas que devemos todos congratular-nos e felicitar o Governo por esta medida, porque de facto tem sido amplamente discutida, tem sido um debate aberto, quer em espaços públicos, quer inclusive em meios de comunicação social, e estou convencido que no final teremos um consenso à volta deste tema, não digo unanimidade, porque unanimismo certamente não haverão, mas certamente um consenso à volta deste tema. E para terminar, um minuto, apenas para vos mostrar aquilo que é hoje a forma como comunicamos a cortiça no mundo, e um pequeno vídeo de explicar a alguém que não conhece o montado e a cortiça o que é que temos nas nossas florestas. Só. Não sei se conseguimos pôr som. Não? Bem, não há problema. Se não há, depois passamos noutra altura. Porque penso que não estará ligado ao sistema de som. Bem, era isto que tinha para dizer nesta primeira intervenção e agradecer o vosso tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer à direção da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, na pessoa do Sr. Presidente da Direção, esta oportunidade de estar aqui neste debate com pessoas muito conhecedoras do setor florestal a debater esta relevante reforma. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado Ainda aqui há dias nos deu a honra de participar também num debate que organizámos aqui próximo e, enfim, agradecer-lhe a sua disponibilidade e o facto de estar aqui a discutir com os representantes do setor florestal esta reforma. Também ao Sr. Presidente da Câmara, da Albergaria Velha, também nosso anfitrião, o facto de também nos proporcionar aqui neste concelho tão relevante para nós, para a Navigator, porque de facto temos aqui alguma floresta, importante floresta, e é um sítio onde de facto conseguimos ter bons índices de produtividade e neste distrito também, que, onde temos um importante site, que é Cacia, que está aqui bem próximo. E, portanto, agradecer também e cumprimentar o moderador deste painel e também todos os meus colegas de painel e todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu gostaria de começar por secundar as palavras do meu antecessor a louvar o Governo pelo facto de lançar este debate público. De facto, reformas desta importância e com esta profundidade são bastante mais úteis se forem precedidas de uma recolha de opiniões por parte de todos aqueles que dependem do setor e que possibilitem ao Governo colher sensibilidades, colher sugestões e, obviamente, acolher aquelas propostas que depois venha a entender que se justificam. E, portanto, acho que é uma boa metodologia e gostaria de louvar o Governo por o facto de a ter utilizado. E já agora, refiro também que talvez seja de ponderar a sugestão do Sr. Presidente da Direção da AIDA, quando referiu que, eventualmente, até poderia prorrogar um pouco o prazo, não por nós Navigator, porque nós vamos apresentar até ao dia 31 de janeiro, por escrito, as nossas propostas de alteração, mas porque, de facto, há que estimular este setor a participar nesta discussão. Ora bem, também, em termos gerais, gostaria de referir que a importância da floresta penso que é indiscutível e nós temos essa percepção aqui nesta sala, com certeza, pelas ligações que de uma forma ou de outra temos com o setor. Mas, de facto, na sociedade de hoje, não podemos dizer que nos grandes centros urbanos se olhe para a floresta da melhor forma. E porquê? Porque muitas vezes associa-se só à floresta a ideia de um espaço lúdico. E isso é o fim da floresta, porque, obviamente, uma floresta só entendida como um espaço lúdico não tem qualquer tipo de viabilidade. A floresta deve ser vista como um meio de produção onde se cria riqueza, onde se cria rendimentos complementares do rendimento das famílias e que permite o desenvolvimento dos setores industriais ligados à floresta. E, nessa medida, estou a pensar claramente no setor da cortiça, que ainda acabou aqui o meu colega de painel de fazer uma magnífica exposição sobre a relevância deste setor, como o setor do pinho e como o setor da pasta e do papel. Eu penso que os presentes conhecem bem a relevância também que o setor da pasta e do papel tem em termos de exportações. Nós, Navigator, em termos de cadeia de valor acrescentado, somos o maior exportador português, vendemos para 130 países, temos cotas de mercado de papel de escritório que atingem os 20% em Espanha e cerca de 16% em França, na Alemanha, e valores muito significativos nos restos dos países da União Europeia. Como também exportamos muito significativamente, com taxas muito expressivas, para os Estados Unidos. Obviamente que isto é muito importante, até se podendo ter em consideração, temos de ter em consideração que a Navigator produz aquilo que é considerado o melhor papel de escritório da Europa pelos consumidores, que é a marca Navigator. Portanto, é uma indústria extremamente ligada, obviamente, à floresta, porque é a matéria-prima fundamental para a nossa indústria, é a madeira de eucalipto, e é uma importantíssima indústria para o país em termos de relevância económica. Dito isto, também peço desculpa pelo facto de não de às vezes poder aqui não ser completamente rigoroso do ponto de vista científico, porque eu não sou silvicultor, portanto conheço o setor por aquilo que me têm ensinado na casa a que pertenço com orgulho e também por o facto de conviver já há alguns anos com especialistas neste setor. Relativamente à reforma, propriamente, que é isso que nos traz aqui, a anunciada reforma do setor florestal. Eu gostaria de, enfim, nesta minha primeira intervenção, abordar basicamente três temas. Um que diz respeito à gestão florestal, outro à dimensão das unidades de gestão florestal e, por último, prevenção e combate a incêndios, arrumando os diplomas de acordo com este critério. Relativamente à gestão florestal, eu gostaria, por começar, por fazer uma análise crítica da alteração do regime jurídico das ações de arborização e rearborização. Aquilo que releva mais nesta alteração é aquela disposição legal, aquela disposição que é o artigo 3A, que proíbe a plantação de eucalipto em novas áreas. Eu devo dizer que não concordo com esta norma, tanto do ponto de vista de forma, como do ponto de vista de substância. Começando pela forma, eu diria que o REJAR é um diploma de licenciamento de ações de arborização e de reflorestação, não devendo o seu conteúdo ter qualquer valoração em termos de espécies. Deve tratar as espécies todas por igual, deve ser completamente agnóstico relativamente às espécies. Esta crítica eu faria independentemente da espécie que tivesse contemplado, ou seja, se houvesse uma proibição de plantação de novas áreas com pinho, eu faria exatamente a mesma crítica como faria com sobreiro ou qualquer outra espécie. Eu considero que se trata de um diploma de processo que visa estabelecer as regras do licenciamento, dizer o que é que as pessoas devem fazer quando querem florestar e quando querem reflorestar, que documentos é que devem apresentar, e qual é a tramitação até atingir a decisão final. E, portanto, acho que é uma norma que está deslocada do ponto de vista jurídico e devia estar, sim, a ter que existir, e já vamos à substância, devia estar em diplomas de ordenamento do território, esse sim, que tem que ver com a valoração das espécies. Pronto. Dito isto, também não concordo com a substância da norma por o seguinte, porque não tem qualquer base científica considerar-se que o eucalipto é uma espécie com qualquer handicap ou que destrói os solos ou que de alguma forma consome água a mais. Ou seja, todas as críticas que se fazem à espécie não têm um fundamento científico e, por isso, eu compreendo da parte, digamos assim, do governo que há esta iniciativa por causa de um compromisso político, que respeitamos, note-se, mas consideramos que é um erro a inclusão desta norma neste diploma. Dito isto, e só porque já sei que estou a esgotar o tempo, diria que acho o sistema de trocas, porque vamos dar como assento que a norma fica, e portanto vamos trabalhar sobre isto. E então o que é que temos que fazer? Aumentar a produtividade, portanto. O grande desafio que temos perante esta condicionante é fazer mais metros cúbicos na mesma área. E, portanto, nós pedimos ao Governo que, e vamos apresentar uma proposta nesse sentido, que olhe para a proposta que vamos fazer quanto ao sistema de trocas. Vamos partir de uma base muito, muito razoável, que é qual é a área de eucalipto que neste momento temos rigorosamente em Portugal, e tentar estabelecer um sistema em que implique não há aumentos nem há reduções. E vamos aumentar a produtividade. Nós vamos lançar e já lançamos um programa de aumento da produtividade e vamos aqui, se eu ainda tiver a oportunidade, tenho aqui um conjunto de ideias para apresentar ao Sr. Secretário de Estado, tendo em vista termos mais metros cúbicos na mesma área. Muito obrigado. Muito obrigado. Levantou duas ou três questões que eu tenho certeza que serão objeto de discussão. Nacional para a conservação da natureza. Boa tarde a todos, obrigado por estarem presentes. Agradeço também à Associação Industrial do Distrito de Aveiro e ao município de Albuquerque Aveiro, palavra do Sr. Presidente, por terem convidado a Coelhos para estar presente neste evento. Cumprimento os meus colegas de painel, em especial o Sr. Secretário de Estado das Florestas. Em primeiro lugar, quero dizer que nós consideramos que esta reforma, ou este conjunto de diplomas, tem, obviamente, aspectos positivos. No entanto, eu vou-me focar aqui em alguns aspectos que consideramos, e considero pessoalmente, menos positivos, dado que 10 minutos não daria para muito mais. E começo por falar, muito rapidamente, na questão dos PROFs, dos Planos Regionais de Ordenamento da Floresta. Eu tive a oportunidade de ir ontem assistir a uma sessão de trabalho sobre PROFs e fiquei bastante preocupado com o que vi, porque na quantificação dos valores da floresta havia imensas lacunas. Não sabiam qual era o preço da madeira de pino, não sabiam qual era o preço da cortiça, os valores da caça estavam ausentes da matriz, como os valores dos cogumelos, etc. E, claro que com essa falta de dados, depois o ordenamento das regiões PROF, não é? Ou, se quisermos, do ordenamento do território, acaba por ter erros graves, porque há parcelas do território em que, por exemplo, o produto bruto da caça é superior ao produto bruto da produção linhosa, como, por exemplo, em Moncorvo, em outras zonas da Beira, Trás-os-Montes, Alentejo, etc. E, por via da falta de elementos, aparece como principal função a produção florestal, quando, obviamente, aquelas áreas poderiam estar afetas a outras funções. E, portanto, esse é um problema que eu acho grave. Aproveito aqui a presença do Sr. Secretário de Estado. E foi-me dada a desculpa que não havia dados, por exemplo, para quantificar a caça. Só que os dados existem, os dados estão no ICNF. O que eu julgo é que as empresas prestadoras de serviços estão agora a tentar escapar a esse serviço que dá trabalho e custa dinheiro, e depois o Estado ficará com o encargo de pagar outra vez por esse serviço ou outra entidade mais tarde, se o quiser ver resolvido. Em relação a estes diplomas propriamente ditos, eu sou bastante crítico em relação à questão do cadastro simplificado. O cadastro simplificado apareceu como um inimigo externo quando aconteceram os incêndios florestais, já não é de agora, mas este ano, com particular força, quando apareceram estes grandes incêndios florestais, toda a gente se recorda que este verão foi um inferno, a nossa classe política arranjou um inimigo externo que foi aí está a arder porque não há cadastro simplificado. Ora bem, isso não me parece de todo verdade. Porquê? Em primeiro lugar, porque há regiões do país que têm cadastro e ardem como os outros sítios. E também no norte, por exemplo, no Mergadouro, Santa Marta de Penaguião, que têm cadastro na região norte, em termos de incêndios, não há nada que distinga aqueles municípios dos restantes municípios que têm cadastro. E a questão é, agora, é claro que existe um grave problema da dimensão da propriedade florestal e da dispersão da propriedade florestal. Esse problema existe e digamos que em vastas regiões do país esse é o principal handicap do setor florestal. Por isso é que ele tem que ser bem atacado. E se nós já temos uma lei que prevê o cadastro geométrico para a totalidade do território nacional, porque é que nós vamos andar a fazer o sucedâneo? que é o tal cadastro simplificado, quando poderemos avançar diretamente para o cadastro geométrico. Porque, portanto, não é quantificado o preço deste cadastro simplificado, mas avaliar por experiências anteriores, como por exemplo o parcelário agrícola, que toda a gente conhece, que já anda a ser feito há 20 anos e ainda não está terminado, e no qual já se gastaram milhões, eu diria centenas de milhões de euros, certamente. E, portanto, também neste caso, parece que se está a querer embarcar num processo que vai ser um processo extremamente complicado, porque as pessoas têm um prazo para fazer o cadastro e, se não fizerem nesse período, as terras vão para um limbo durante 15 anos, em que não se sabe durante esses 15 anos o que é que vai acontecer às terras, quem é que vai tratar das terras. Se ninguém trata das terras agora, quando as terras forem para esse limbo, quem é que vai tratar das terras? Como é que vai ser feito o cadastro? Se falam no cadastro das terras desconhecidas, as pessoas, quem vive no território, sabe perfeitamente que há muita gente que não sabe onde é o limite da propriedade. Como é que se vai encontrar o limite da propriedade de terrenos que são de pessoas desconhecidas? Isso parece-me uma tarefa impossível, além de que nem o Estado, nem as autarquias têm a mínima aptidão para tomar em conta de terrenos, principalmente de terrenos florestais. Ficarão com um encargo que depois não poderão fazer. E vejam que nem a administração central trata dos terrenos que estão a seu cargo, que são os baldios sujeitos a regime florestal e as matas nacionais, nem as autarquias têm dinheiro para tratar também dos terrenos que não são delas, mas pelos quais têm obrigação. Eu estou a falar, nomeadamente, das faixas de defesa da floresta contra incêndios, etc. Portanto, eu pessoalmente, eu acho que o dinheiro a ser gasto neste cadastro devia ser aplicado numa solução definitiva, que é o cadastro predial. E todo o dinheiro que poderia ser utilizado aqui, poderia ser utilizado para ações no território, porque essas é que são necessárias, essas é que fazem diminuir os incêndios florestais. Como toda a gente sabe, existem uns planos, que são os planos diretores de defesa da floresta contra incêndios. Ora bem, esses planos, muitas vezes, estão anos para ser aprovados, outras vezes não são aprovados, ninguém sabe muito bem o que é que está a acontecer com esses planos. Esses planos trazem obrigatoriedades para uma série de agentes que não são cumpridas, e eu aqui defendo as autarquias, porquê? Porque as autarquias, muitas, não cumprem, porque não são dotadas de meios financeiros para as cumprir. E aí é que está a questão. Nós aqui nesta região tivemos os fogos de Águeda, Arouca, Caramulo, aqui há 2 ou 3 anos, que são territórios extremamente difíceis de defender, os quais precisam é de investimento direto na floresta e precisam de ordenamento do território. Aí é que está a questão. E aqui o meu colega de painel da Navigator Company, pronto, falou no eucalipto, que é contra a expansão, etc. E sem diabolizar o eucalipto como espécie, o que é verdade é que as próprias companhias de celulose, nos seus investimentos privados, têm a floresta compartimentada. Fazem eucalipto, mas depois compartimentam nas linhas de água, compartimentam com outras espécies, compartimentam com caminhos, limpam, etc. O que nós temos no nosso território não é isso. O que nós temos no nosso território é o eucalipto a crescer de forma descontrolada por todo o lado. E, portanto, nós precisamos é de ações no terreno que resolvam esse problema. Agora, eu também não sei, nem me cabe a mim dizer qual é a solução aqui. Também gostaria de dizer que há certos dogmas que têm que ser abandonados. Já há vários anos que a legislação tem um máximo para as IFs de 500 hectares. Eu não compreendo isso, porque é que a ZIF não pode ter 100 hectares. Nesta região do Distrito de Aveiro, é raríssimo haverem zonas que depois não se metam aldeias, etc., que tenham mais de 100 hectares de floresta. Portanto, a área de 500 hectares para esta região é uma área extremamente grande para as IVs e que têm que ser reduzidas. Também concordo que tem que haver vários modelos, como dizia a Rosário, e há um modelo que é fundamental e só esse, na minha opinião, resolve o problema da dispersão e divisão da propriedade, que é o emparcelamento, que também é uma figura jurídica que existe e para a qual também existe legislação. E isso seria muito importante para os proprietários. Porquê? Porque valoriza o terreno dos proprietários e os proprietários podem explorar os seus terrenos de forma mais rentável. Eu vou explicar o que é que isso é. Num determinado local, uma pessoa tem 20 parcelas de meio hectare cada um, após um processo de emparcelamento, fica com uma única parcela de 10 hectares. É claro que depois há aqui umas compensações que não interessa estar agora a falar nisso. Mas isso sim resolve. Porquê? Porque as 20 parcelas de meio hectare perdidas lá pelos montes não valem nada e uma parcela de 10 hectares vale muito dinheiro. E, portanto, mais do que ZIFs, mais do que sociedades gestoras, etc., o que era preciso mesmo era um plano de emparcelamento. Obrigado. Muito obrigado. Passaria agora a palavra para o último orador do painel, o Dr. A visão das indústrias, depois temos José da produção e também. Okay, então vamos passar para o vídeo, então, se faz favor. A Associação Florestal do Baixo Voga realizou no passado dia 14 de dezembro uma sessão informativa com a temática Contributos Locais para a Melhoria da Floresta. O encontro decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Albergaria Velha e contou com várias dezenas de associados. Foram apresentadas 6 iniciativas que estão a ser implementadas e que demonstram o dinamismo local perante as necessidades sentidas pela floresta da região. Foi também salientado o trabalho da Associação Florestal na procura e integração de soluções para o desenvolvimento sustentado da floresta e setor florestal, numa época em que os incêndios florestais e as pragas florestais são flagelos cada vez mais frequentes e com maior escala. O fogo não tem território. O fogo não tem fronteira. E isso leva-nos a pensar em termos de ação no terreno. Se houver intervenção, se houver prevenção, se houver gestão ativa, tanto pelos municípios como pelos privados ou proprietários, poderemos, e há muito ainda para fazer, para minimizar, para mitigar, pelo menos, o risco. E nesse aspecto, queria enaltecer e reconhecer o papel que a Associação tem tido, mais uma vez, ser exemplar nesse aspecto. Dos projetos apresentados, saliente-se como o eixo transversal que o caminho para o desenvolvimento sustentado do setor é obrigatório construir-se com respostas integradas, ou seja, que deem resposta simultânea aos múltiplos problemas com que a floresta se debate anualmente. Se resolvemos o problema dos incêndios, não resolvemos o da produtividade. Se resolvemos da produtividade, não resolvemos o dos incêndios. Se resolvemos a da produtividade e da gestão, não resolvemos a da sanidade. Portanto, isto não há uma resposta única. Assim, destacam-se projetos de rede primária de defesa da floresta contra incêndios e infraestruturização do território. Se nós andamos claramente a correr atrás do casario, a defender o casario e a deixarmos literalmente o combate ao incêndio no sítio onde ele devia ser feito, que era na floresta. Temos a floresta mesmo junto às edificações e por isso uma das nossas prioridades é tornar o território mais resiliente aos incêndios, nomeadamente as zonas de interface urbano-florestal, para que os meios estejam disponíveis para o combate ao incêndio florestal nas manchas florestais. a importância da convivência necessária entre as funções de produção e conservação, no caso concreto do Cabeço Santo. Ao longo de todos aqueles principais vales, nós conseguimos criar faixas ecológicas, corredores ecológicos, onde procedemos à substituição do eucaliptal e muitas vezes das acácias, portanto do acacial, do mimosal, por vegetação autóctona. No mesmo sentido, foram apresentados o projeto de melhoria da produtividade e dos serviços de ecossistema e a iniciativa Área Florestal Agrupada da Panasqueira. A ideia é que o carvão, em forma moderna, o biochar, permaneça em solos para centenas de anos e a microestrutura do biochar, pode ver aqui, pode promover vantagens pela retenção de água e nutrientes em solos. É uma ferramenta de gestão ambiental. A ideia também é nós tentarmos tirar o devido valor daquilo que temos, que individualmente não conseguimos fazer nada, mas se nos juntarmos, conseguirmos levar os nossos vizinhos a perceberem a ideia, perceber que a ideia é tal gestão de condomínio em que a gestão é feita pelos próprios condóminos, não é? Nós não vamos pagar a ninguém por fazer a gestão, vamos tentar socorrer-nos aqui da Associação Baixo Voga, que nos há de dar o apoio técnico. A realidade está a mudar, a da floresta também. A floresta tem que se adaptar. E eu acredito que esta é uma ideia para o futuro da floresta em Portugal. O sexto projeto apresentado tem como ideia principal a procura de soluções para mitigar os efeitos causados pelo gorgulho do eucalipto. Este projeto pretende então minimizar de uma forma mais rápida os impactos que ele tem tido no território e tem uma componente também muito importante de procura de novas soluções contra o gorgulho e de transferência do conhecimento, entretanto, gerado. Pode-se afirmar que a Associação Florestal do Baixo Voga, com estas iniciativas, procura dar respostas e contributos positivos para que todos os produtores e associados possam usufruir de um conhecimento científico partilhado para a melhoria geral da produção florestal nas suas várias fases: plantação, manutenção, exploração. Uma produção que se pretende simultânea com respeito por valores de natureza ambiental e social. É um testemunho real daquilo que fazemos. Eu só queria acrescentar em relação a isto que depois, no domingo seguinte, promovemos uma visita de campo e as pessoas tiveram a oportunidade, só haverá 35 pessoas. Afinal, aquilo que ouvimos na sala, temos-lo aqui visto no terreno. E eu convido aqueles que forem curiosos, temos um campo magnífico, o Biochar, em colaboração com a Universidade, que vale a pena. Portanto, é isto que nós fazemos e queremos continuar a fazer. E pedimos, naturalmente, o apoio dos serviços sociais e da legislação para isto acontecer. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passarmos ao debate propriamente dito, eu gostaria de pedir então ao Sr. Secretário de Estado das Florestas que, se lhe apetecer, tecer alguns comentários, se bem que sinto, pelo menos já aqui muitas notas, e portanto pedir-lhe também alguma contenção no tempo. Se olhar são incómodos, não. Vou ter tudo aquilo que eu quero responder, vou responder. Portanto, é por nós. Alinhei aqui as notas para a ordem de intervenção das pessoas. Aqui a engenheira Rosário Alves abordou as questões da possibilidade de estender este prazo de discussão pública. Eu devo dizer que não está registado essa intenção. Aliás, não, nunca mais acontecem essas coisas. E temos que lembrar de uma coisa: estes fenómenos de participação e declarativos são mais ou menos como o IRS. Faziam danos e iam tudo fazer à última da hora. Portanto, posso-vos dizer que neste momento tenho cerca de 100 e tal contribuições escritas, que estão aquém daquilo que eu gostaria, são poucas. Temos muitas participações feitas oralmente nestes encontros. E de facto, podemos dizer que isto podia ser muito melhor, mas esta é a realidade que temos. Portanto, não vamos só obrigar as pessoas a responder, se não estão interessadas em responder é porque não querem responder, e portanto temos que viver com o que temos. Se as pessoas querem participar, têm o site aberto, muito prático, e carregar e dar as suas opiniões. A Gira Rogério Alves falou aqui nas questões do relatório de avaliação do Serviço do Sistema Nacional de Defesa Florestal contra Incêndios. Esse relatório, eu tive acesso a ele, que era um relatório, salvo erro, de 2015. Não posso precisar bem. Portanto, não foi de agora. O relatório que mandei à procura dele. Porque, se não falha a memória, creio que fui eu, enquanto Presidente da Autoridade Fiscal Nacional, que mandei fazer essa avaliação. Não posso precisar bem, mas aquilo tem que ser feito. Não gostou dos resultados? Ah, não gostei nada. Eu ando em gestor dos incêndios há muito tempo. A gente já lá vai. Eu ando em incêndios há muito tempo. Portanto, não, para mim as coisas não são novidade. Não são novidade. Mas não se pode dizer que foi. Aquilo que eu vi, aquilo era mais ou menos um tráfico, não era nada dramático. Pode-se considerar dramático, efetivamente, se as pessoas pensarem e insistirem em fazer cumprir aquele projeto do Instituto Superior de Agronomia feito em 2005. Aí, obviamente, se quiserem fazer isso, é totalmente diferente. Mas não está nos planos do governo tal direcionamento. Não está. E não está, e eu dou este exemplo, no outro dia, quando estivemos reunidos com a Navigator. Aliás, uma boa tarde, uma tarde muito bem passada. Que é o seguinte, em Portugal, nós temos a melhor rede de socorro que possa existir. Melhor que Espanha, melhor que todos os países. Nós queremos tomar um café, andamos 30 quilômetros tomando um café. Naturalmente e normalmente existe um corpo de bombeiros. Uma associação humanitária de bombeiros voluntários com o seu corpo de bombeiros. E esse é aquele sistema de resposta que a gente tem no país. As ideias que insistentemente vêm ao lume quando se fala de formas de floresta ou questão de incêndios é, atenção, vamos criar um corpo de sapadores florestais. Uma estrutura única, vocacionada para defender a floresta. Os bens e as pessoas são os bombeiros que vão tratar disto. O figurino é este. Era ou foi figurino apresentado em 2005, não foi adotado. E de vez em quando, e com estes encontros que vão acontecendo, normalmente, naturalmente, surgem novamente essas questões. Curiosamente, fiquei muito admirado, porque há colegas meus que são indefectíveis defensores, e bem, ainda bem que são, desta solução. E estive em Vila Real, a Zara Alves também lá teve. Estavam lá os meus colegas dessa área e não abriram o pio. Eu fiquei admiradíssimo. Quando eu vi a plateia, eu disse assim, hoje vamos ter conversa de incêndios florestais. Não me interessava nada estar a falar de incêndios florestais. Mas não é por este motivo. É que não acrescentamos muito. Não acrescentamos muito. Porque eu considero que a questão dos incêndios são consequências. E o que está na base de tudo isto é a questão da gestão e não gestão dos espaços florestais. Ponham mais redes de corta-fogos, diminuam mais combustível, ponham mais combustível. É gestão. As questões de fitossanidade é gestão. Eu, quando era administrador florestal, fui 8 anos administrador florestal, eu fazia todos os anos uma operação. Que era, pegava no, quando havia guardas florestais nas matas, eu pegava com a guarda, respectivo do cantão. Isto é um exemplo, como é que é gestão? É a coisa mais simples que há. Não é preciso sistemas tecnológicos, senhor. Em maio, na altura da floração da acácia, isto é um exemplo que eu dou. Bem, é preciso controlar as acácias. Na minha zona, aquilo é pobre. Mas não é o que é que eu fazia todos os anos, quando elas estavam a florir, pegava no guarda responsável do cantão e dávamos uma volta pela mata ao longe e dizia, oh, senhor fulano, olha, está ali, está ali. E então eles iam fazer, o pessoal chegava lá e eliminava essas espécies que estavam a começar a florir e iam dar-se mesmo. Isto é um exemplo do que é gestão, é acompanhar o processo. Ao mesmo tempo se faz isso, faz outra coisa que é importante, que seja estou fazendo a floresta portuguesa. É tirar os secos e derrubados pelo vento. Isto é tão incrível que é o Estado que anda a fazer isso nas propriedades privadas. Como é que se faz isto? Isto é incrível. Quando a gente está a dizer que os produtores têm que fazer, obviamente, as organizações têm que fazer e foram envolvidas neste processo, é verdade, mas no fundo, sendo pagas às organizações, ou não sendo pagas às organizações, sendo empreitadas, feitas a terceiros para fazer o trabalho, estamos, o Estado, a intervir na floresta privada. Isto é anacrónico. Isto não é futuro. Isto não é futuro, eu considero que não é futuro. Isto pode magoar algumas pessoas, mas é o que eu acho e estou convicto disto. Portanto, relativamente a esta estrutura especial dedicada para a questão dos incêndios, queria deixar esta situação bem vincada, que não é expectável que vai existir. O que deve existir, e como as organizações são feitas por pessoas, é melhorar as organizações. Não há nenhuma organização que não deslize. Se tivemos bons resultados em determinadas alturas, é porque a urbanização funcionou melhor. Se tivemos piores outras alturas, é porque as condições meteorológicas foram mais agravadas ou houve deficiências de funcionamento. E é obviamente que temos que melhorar. Eu fui diretor nacional dos bombeiros, conheço bem a estrutura dos bombeiros, mas eu sei que é uma estrutura que tem que estar permanentemente a ser melhorada. E se não o fizermos, deterioramos a resposta. E não podemos fazer isso, que é, melhor, é das melhores estruturas de resposta que existe em qualquer país. Não há nenhum caso desses. E quando viemos a tentar copiar os modelos espanhóis, obviamente, os modelos espanhóis é o que a gente tem. Feito para as associações humanitárias de bombas voluntárias. Porque eles lá não têm isso. Então tem que ser o Estado a arranjar equipas espalhadas pelo território para poderem fazer intervenções rápidas. Que são feitas neste momento pelo Sistema Nacional de Defesa Floresta e Contingentes, com as equipas chapadores, com as brigadas permanentes de bombeiros, com as equipas da Avalcial, que também é só neste esforço coletivo. Agora, que isto é possível melhorar? Ah, sem dúvida que é possível melhorar. E tem que melhorar? Tem que melhorar. Agora, não é por estar mal é que se vai fazer uma coisa lá. Isso nunca mais chegamos a nada. Nunca mais chegamos a nada. Isto à conclusão, eu vou passar ao ponto seguinte, estão várias coisas, espero não me esquecer de nada. A questão da fiscalidade. Os mecanismos fiscais que nós propomos, que eu costumo dizer que é fiscalidade circular, porque tem incentivos para as sociedades, tem incentivos para as associadas e tem incentivos para quem cede por arrendamento ou quem vende às sociedades as propriedades. E porquê é que é focado? Então ontem na Assembleia da República tive a oportunidade de ver uma intervenção, foi por sorte, abri, e estavam a discutir na Assembleia da República uma proposta que o CDS estava a apresentar sobre a fiscalidade. Eu também já conhecia aquela proposta, que vai no sentido da universalidade do incentivo. Obviamente que a gente gostaria que toda a gente merecesse e tivesse à disposição os incentivos, só que desfocamos o objetivo. Podemos estar a gastar recursos quando universalizamos as medidas, e depois não temos os objetivos propostos. Quando a gente foca só nas cidades de gestão florestal, que é um modelo que é discutível, a gente não concorda com aquilo, por diversos, muitos e variados motivos, não concorda. Mas que é um modelo que está ali, que é aberto, há pessoas que não concordam porque é demasiadamente aberto, também há preconceitos que dizem assim, não, aquilo pode abrir a entrada a fundos e a capital, há pessoas que têm também sempre a ideia de que um cooperador não vota, é preciso ver. Como é que estamos, não é? Mas isto é, há motivos, há motivações que dizem, aquilo não pode ser porque há mais. Aquilo é aberto de propósito. Porque tem como objetivo, o final é a gestão. E quando diz que os proprietários não aderem, quem dera, que os senhores que estão em Lisboa, que são proprietários e estão no Porto, aderiram, porque a patria privada é deles. As sociedades estão fiscais, conforme está proposto, permite que um proprietário, sem dinheiro, se estiver ativo, participe na cota da sociedade de gestão florestal. Isso está lá escrito. Vou dizer o contrário, é mentira. E quem disser, quem nos dera que fosse essa a resposta dos proprietários e do sistema. Era bom que assim fosse. Que esse era o nosso desejo. Mas na ausência do proprietário, pode um conjunto de proprietários mais dinâmicos desenvolver no processo de constituição da sociedade de gestão florestal. E na composição das associadas até podem ser cooperativas e podem ser qualquer tipo de organização que tenha atividade económica. Portanto, é um sistema que não é fechado, é aberto. Aberto para quê? Para tentar introduzir mais capacidade de gestão. Esperemos que consigamos fazer isso. E por isso é que o modelo dos incentivos fiscais é muito direcionado para a gestão florestal e não é universal. Outra questão que está referida nos apoios na majoração dos custos, e o Sr. Guimarães, distinto ex-colega meu, dizia que estava mal, ele tinha razão, em que a majoração dos custos para a execução da diminuição de combustível em volta do edificado, bem como a majoração para a elaboração dos planos de gestão florestal, a nossa proposta inicial, está ali o Dr. Carato, não me deixa mentir, foi de facto que isso tivesse repercussões a nível do IRS, porque conforme está, só tem repercussões se tiver contabilidade organizada e, portanto, se há empresas, obviamente. O edificado não é exclusivamente de empresas. Portanto, foi uma proposta que nós fizemos na altura, que, neste sentido, que caiu e a gente... Esta é daquelas que a gente vai propor, porque em todo o lado falam nisso. E com todas as razões e pertinência. Vamos continuar, vamos ver se não perco. Há uma coisa que tenha, eu volto atrás e falo. Cadastro. Há aqui um medo. Há um medo que reside as pessoas terem medo de declarar o que fazem e dizer o que tem, que é o emílio. Mas, mesmo que vá existir alterações na forma de cálculo do emílio, que possa haver, eu para mim, eu pessoalmente acho que o emílio devia ser taxado de acordo com o potencial e não com o que lá tinha. Isto é, se a terra tem potencial para produzir X metros cúbicos, no caso de floresta madeira, que vale tanto, deve ser esse. Deve ser essa a forma de cálculo. Mesmo que não tenha lá arvoredo nenhum. Se tiver arvoredo, não deve ser penalizado. Temos uma maneira de incentivar a que apareça. Portanto, nestas coisas do IMI também é preciso não alimentar a perversidade que há tantas vidas contra nós. Quanto mais a gente impõe a taxação sobre bens, e neste caso florestas, estamos a contribuir, obviamente, porque as pessoas se retraem. Mas, portanto, mas atenção, mas o figurino é diferente do que existe hoje. Porque para efeitos de reconhecimento da propriedade, as matrizes das finanças reconhecem a propriedade. Por isso é que os senhores que têm propriedade recebem lá uma cartinha a dizer para X de IMI. Muitas vezes é mais, nem dá para a despesa da carta, não é? E toda a gente recebe uma cartinha de IMI se tiver um bocadinho de terra. Mas isso serve para a identificação da propriedade, não é? Agora, a forma de calcular o IMI. Vamos ver o que é que vai ser, mas eu não me assustaria. Temos de estar atentos ao IMI. Devemos estar atentos nesse aspecto. Da mesma maneira que devíamos estar atentos quando anularam o IMI a quem estivesse. Era grande história. Não se paga nada de IMI. Qual é o efeito prático disto? Naquela fiscalidade verde. Como é que não pagar IMI? Epá, não pago IMI, mas também já não se paga nada. Não paga nada. Não, ZIF. Está na ZIF. Não paga IMI. Ótimo. É perverso. Não devia pagar IMI se tivesse árvores. Isto sim. E este tem que ser o nosso produto. Eu, pessoalmente, bato-me por isto e baterei onde for preciso. Mas, portanto, para acabar com estas perversidades não são nada boas para o nosso sistema. Deixem-me continuar. A visão urbana da floresta, que falou ali o nosso companheiro Cunha Reis, é verdade, a visão urbana da floresta é feita com visão de somatórios, de visões de gente que é do campo. É curioso. Essa visão urbana é feita com gente que é do campo. E essa visão urbana aparece. Pois as questões do rezar, que é recorrente, é aquele que é mais mediatizado em todos estes encontros. O que se fala mais, normalmente, é a questão do rezar. Eu falo-se mais no rezar que propriamente nas questões da sociedade de gestão florestal, que é para mim uma questão mais estruturante. Mas, pronto, e é normal. E como eu disse há bocado na minha intervenção inicial, é lógico que cada entidade defenda aquilo que acha melhor. E, obviamente, eu, se estivesse na Navigator, se tivesse que responder pelo estatuto da Navigator em Portugal, a minha empresa era tanto melhor e tanto mais apetecível quanto maior estoque de madeira tivesse no país, no continente. Até por absurdo, eu não tenho desse exemplo. Imaginemos que temos 10 milhões de hectares de eucalipto. Imaginemos, chegamos lá, a 10 milhões de hectares de eucalipto. E uma empresa decide aumentar a sua capacidade de transformação. E já está em pleno emprego da produção nacional. Tem que ir comprar fora. O que é que estamos a fazer neste momento? É aquilo que o nosso colega Cunha Reis disse. É apostar na produtividade. Antes que cheguemos ao ponto de ter que ter 10 milhões de hectares para pôr a funcionar esta fileira civil industrial. Temos que atacar isto antes. E há muitos anos que se fala realmente da produtividade da floresta, em termos gerais, e do eucalipto. Aliás, os esforços que a raiz tem feito ao longo dos anos têm que dar alguma coisa. Né? Tem produção de plantas de melhores qualidades, portanto, andas a caminhar nisso. Mas ainda não estamos lá. Mas temos de caminhar para lá, fatalmente. Porque não podemos chegar a isso. E eu nestas coisas, por acaso não vou utilizar. E agora vou utilizar. Porque tinha aqui uma, que eu trabalhei, como já vos disse, na São Parcel. E gostei imenso de trabalhar na São Parcel. Era responsável pelo setor de exploração florestal. E na altura foi feito um pequeno opúsculo, que eu tenho aqui só duas páginas. Alguns de vocês não conhecem, mas eu guardei. Aquelas coisas que a gente vai guardando ponto de passo e no outro dia estava a ver e vi. E diz aqui algumas verdades sobre o eucalipto, onde esta publicação desmistificava e desmontava todas as falsas ideias que existem sobre a tal árvore do diabo, né? Que consome água. Eu costumo dizer que os eucaliptos gostam de água, mas não são camelos. Mas, portanto, que consomem água, depreciam os minerais do solo, etc. E esquecem-se de que aquilo também repõe matéria orgânica, etc. E que há um equilíbrio. Portanto, isso é uma questão técnica. Mas a filosofia é que me interessou por isto. Por isso é que não tinha as duas páginas. E eu vou ler. É interessante estas coisas. Isto são os tais tesourinhos deprimentos que a gente de vez em quando apanha. E dizia, não sei quem é que escreveu isto, não me lembro. Foi em 1980. Era do Estado ou era privado? Não, isto é da Célia. É da Célia. E dizia, bem, os mais ativos e preocupados detratores do eucaliptal chegam a usar a expressão eucaliptização do país. Eu estava nesta altura lá na imprensa. E depois disto, que dentro em pouco, Portugal estará coberto de eucaliptos. Desiste. A afirmação é falsa, gratuita e fundamentada, e depois diz porquê. E depois refere, de facto, nos aliciantes resultados económicos que a espécie proporciona aos produtores, que é inegável, ninguém pode dizer o contrário, e diz aqui, é passo a passo, entre 1971 e 1980, a área do eucaliptal aumentou de perto de 93 mil hectares. Nesses 10 anos, passou de 168.500 hectares para 256 mil hectares, situando-se agora, segundo os elementos mais recentes, em cerca de 313 mil hectares. Estamos em 80, 90. Portanto, havia 313 mil. Só que essa área do eucaliptal, que vem em 1980, representar escasso 7,7% de toda a área florestal portuguesa, quando hoje em dia os 8,5%. Portanto, tinha um peso relativo. Está desta maneira Portugal em vez de eucaliptização? Não, os números falam por si, não está. Mas, de facto, aconteceu. Admitindo, por absurdo, que no futuro apenas a floresta de eucaliptos crescia e que todos os anos se florestavam 20 mil hectares, e ainda que nada se plantava de outras espécies, no final deste século a percentagem de eucalipto no total da área florestal portuguesa rondaria aos 18,2%, ou seja, 6,9% em relação à área total do território continental português. Isto era um documento de 1980 e a realidade de hoje toda a gente conhece. Portanto, não podemos esconder aquilo que é evidente. E eu acho que o grande desafio e o grande contributo das empresas de celulose vai ser precisamente desmontar este dogma e provar que é possível e é necessário para a própria fileira produzir mais por hectare. Produzir mais por hectare, que é fundamental. Para se viabilizar e para que esta fileira civil-industrial tenha futuro. Porque não podemos sequer pensar naquele fantasma que eu vi lá no sul de Espanha aqui há uns anos, que é horrível. Não quero ver uma coisa dessas no meu país. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer isto. E vamos ter capacidade de aumentar a capacidade transformadora. E quando isto não há nenhuma perseguição da parte do governo às empresas de celulose. Porque não é simplesmente, como dizem, que é de um acordo político, partidário, não é. Se bem que houve alguém que disse que o que está aqui escrito, no quadro 12 da Estratégia Nacional das Florestas, em que diz que o eucalipto em 2010 teria 812 mil hectares e diz que em 2030 teria lá mesmo 812 mil hectares. Este é um documento que foi aprovado e consensualizado em 2015. Está aqui escrito. E está à conclusão de que não há nenhuma intenção persecutória, de maneira nenhuma. E tanto que não é que estamos mesmo empenhados, especialmente a produtividade. E sabemos, obviamente, que muitas vezes é difícil fazer investimento na floresta, para as razões que todos vocês sabem, melhor que eu, que são produtores florestais. Portanto, temos que arranjar meios para apoiar essa transformação. E foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro nesta semana. Sim, segunda-feira, a propósito de um aumento da modernização da linha de abastecimento da Alta, que iria abrir um aviso para a reabilitação da eucaliptal em áreas que estejam abaixo da sua potencial produtivo, no valor de 18 milhões de euros. Esse aviso vai sair mesmo. Portanto, eu espero que façam um bom aproveitamento neste zinho que a gente tem, que é de aumentar a produtividade. E quando o Estado abre um aviso para esse efeito, está, de facto, preocupado com o setor. Mas temos de estar duplamente preocupados. Porque se continuássemos a deixar estender o eucaliptal todo isto, isto não é bom. Se chegasse aqui alguém, ressuscitasse, alguém perguntava o que é que fizeram no meu país? Alguém que viesse aqui, tivesse falecido há 50 anos, aqui, o que é que aconteceu, meu Deus? E não pode ser. Acho que há muita inteligência e capacidade técnica para conseguirmos cumprir este objetivo. Da parte do Governo, há a intenção, e foi declarada, e vai sair o aviso, assim como vai sair também para o Pinheiro Bravo, que também é um problema que nós temos, imensas áreas áreas que se perdem de vista de regeneração natural de Pinheiro Bravo, de pós-incêndio, que ninguém pega. E vamos abrir o aviso dirigido, não é universal, é dirigido para aquilo. E, fundamentalmente, seja em zonas de intervenção florestal. Sr. Secretário de Estado, peço imensa desculpa por interromper, apesar da oportunidade dos seus comentários, mas se quer terminar, eu queria deixar, estamos a chegar ao fim do que estava previsto. prolongar um bocadinho, não sei a organização, mas a ideia é prolongar mais 30 minutos o debate e acho que deixar 15 minutos para a sessão de encerramento. Eu gostaria de passar a palavra ao público, às pessoas, muita gente veio aqui, portanto, muitas delas têm algumas coisas para dizer. Eu gostaria também que quem quer falar que se identificasse e que fosse curto no comentário para termos aqui tempo para alguma discussão. Houve já uma pessoa, ou a pessoa mais atrás, eu suponho, que está da sala que pediu para falar. Boa tarde. Por favor. O meu nome é Rogério Santos. Devo dizer que não percebo nada da floresta. A única coisa que sei sobre a floresta é que, no plantio de eucaliptos que fiz, os eucaliptos anteriores não deram para pagar, portanto, a nova plantação de uma forma organizada. Mas não era falar. Eu queria falar sobre os nossos incêndios. Efetivamente, gastam-se muitos milhões. Eu até penso que os incêndios em Portugal são um bom negócio para muita gente. Porque falou-se aqui muito de Espanha. Eu ainda este ano, no ano passado, no regresso de Espanha, pela manhã dentro, pela manhã fora. Eu peço desculpa, mas pedia que não fizessem grandes introduções e fossem às perguntas, senão não temos tempo. A questão não é nenhuma pergunta, a questão é esta. Hoje é muito simples controlar os nossos fogos. Com 0,5% das nossas exportações derivadas do eucalipto, os nossos drones e os nossos bombeiros, na prevenção, podem perfeitamente controlar os incêndios. E os incêndios devem ser controlados na prevenção. Na prevenção. Para além disso, ativamos uma indústria nacional que tem capacidade para responder a isso. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Muito obrigado. Eu dava espaço para duas ou três questões e depois voltava à mesa. David Rodrigues. Por favor. Pode passar. Sim, boa tarde a todos. David Rodrigues, silvicultor. Eu tinha aqui umas pequenas questões para propor. A primeira era ao representante da Navigator sobre competitividade. Pensando nós que um hectare de 200 toneladas é uma boa competitividade, está a produzir bem, produz 20 toneladas por ano, ao preço que está, dá esse hectare, ao fim de 10 anos, renderá hoje preços de fábrica, posta na fábrica, 5 mil euros. Ora, se o proprietário gastou 3 mil euros há 10 anos, sobram 2 mil euros. 2 mil euros a dividir por 10 anos dá 200 euros por ano, por um hectare. Fica com um rendimento de 200 euros por hectare. Ainda tem que os adubar, ainda tem que os tratar deles durante 10 anos. Isto é se não tiver nenhum incêndio. Penso eu que 200 toneladas por hectare é uma excelente produtividade. Estamos a produzir bem. Em relação à média. Agora, eu faço um desafio à cortiça. E uma pergunta. Quantos hectares é que o setor da cortiça tem plantados em Portugal por ano? E se ele está na disposição de dar esse rendimento aos agricultores, aos proprietários, logo, vamos de certeza mudar a espécie para sobreviver. Bom, mais uma questão. Eu gostaria que as pessoas se centrassem sobre a reforma do setor florestal, propriamente dito. Meu nome é José Carlos e não é propriamente sobre a reforma do florestal, tem a ver com uma questão muito clara, que é da cortiça e a exclusão das empresas do Norte na primeira transformação da cortiça num aviso do que é que são. Isto é uma questão que foi. E ao avançar com as candidaturas do consultor, no último quadro, e é muito importante, as empresas do Norte ficarem excluídas. Foi uma avaliação leonina em que tem que ter mais 10 e no Norte só tinha 9,5. Porquê? Já foi pedido uma série de vezes. Esse aviso das empresas da cortiça e material da pinha ficou com 3 projetos na União Nacional porque não há. Porquê? Isso era uma questão que acho que na altura também a Associação Portuguesa de Cortiça também falou sobre isso e é muito complicado, que havia muitos projetos, e isso é uma forma também de ajudar a floresta, porque se não houver uma transformação com rentabilidade, vai haver menos dinheiro ir para a floresta. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse responder se há alguma possibilidade no futuro essa questão de ser ou não. Isso está sinalizado e partiu-se do princípio errado, de que estava a preferenciar as unidades que estão junto do sítio onde se produz, só que as unidades não estão ao pé do sítio onde se produz, estão cá e se moram. Portanto, isso foi sinalizado e... Era a nível nacional, mas fora da zona sobrícola... Não, onde é que estão cá em cima? Elas estão no norte, exatamente. Isso foi sinalizado e espero que a gente dê a volta a isso. Há mais alguma questão neste momento? Eu passava então à mesa, não sei quem quer fazer comentar as suas questões. Relativamente aqui a esta questão que o Sr. Rogério Santos pôs, eu gostaria de lembrar que a Navigator, assim como a Altri, portanto, tem um custo anual de vários milhões de euros com uma associação chamada AFOCELCA, que visa combater os incêndios florestais. Esta associação não combate só os incêndios florestais em áreas da Navigator e da Altri. Esta associação está sempre presente quando há incêndios. Aliás, aqui nesta zona, os autarcas e as pessoas ligadas à produção sabem bem o trabalho que a AFOCELCA tem. Portanto, nós não só gerimos bem as nossas matas, limpando-as e tendo as matas exemplarmente tratadas para não exatamente prevenir incêndios, como disse o Sr. Secretário de Estado, isto é um trabalho que se faz na gestão, e quem gera bem as matas tem muito menos incêndios, como gastamos vários milhões de euros por ano no combate aos incêndios, em associação com os bombeiros e com outras entidades. Relativamente à questão da competitividade, só para dizer que, enfim, eu não vou voltar à questão das espécies, eu de facto acho que o papel da escolha das espécies deve ser uma questão de ordenamento e que deve ser tratada em sede própria, e depois cabe aos produtores escolherem as espécies que querem para as suas florestas, independentemente de escolherem sobre o pinho ou eucalipto. Pronto, mas isto é a minha opinião, e como disse o Sr. Secretário de Estado também, evidentemente que é natural que eu defenda uma posição, como estou aqui a dizer, mas de facto a competitividade é um aliciante para os produtores, que devem pôr nas suas florestas as espécies que acham mais adequadas, sujeitas obviamente a regras ambientais e de ordenamento. Era o que eu tinha por referir. Sim, alguém na mesa quer fazer mais algum comentário? Não. Foi uma pergunta. Relativamente à pergunta que coloca, vou dividi-la aqui em... Alô? Relativamente à pergunta, vou dividi-la aqui em dois pontos. Primeiro, se bem percebi a pergunta, quantos hectares tem a indústria plantada? Bem, típica, historicamente, de facto, a indústria da cortiça não tem uma ligação à produção florestal. E poderia dizer que, de alguma maneira, isto pode ter a ver com um trabalho que foi feito nos últimos 15 a 20 anos, onde a indústria da cortiça investiu mais de 1.000 milhões de euros para dar a volta a um conjunto de ameaças e desafios que foram colocados, que soubemos transformar em oportunidades e que fizeram com que uma fileira que esteve ameaçada pelos alternativos seja hoje, novamente, claramente, líder mundial, seja no mundo todo, seja noutras aplicações. Por outro lado, todos sabemos, e é inegável e inquestionável, que a partir do momento em que estamos a falar de montada em estado adulto, e aqui estamos a falar em ciclos de extração de 9 anos, a cortiça, do ponto de vista dos produtos florestais, não sei se é o mais rentável, mas certamente encabeça a lista daqueles que são mais rentáveis. E para combater aquilo que é a dificuldade e o desafio que temos pela frente, que é ultrapassar o primeiro ciclo, ou a primeira fase de produção, ou o primeiro ciclo de 25 a 30 anos, a indústria, e está a ser do lado da indústria que está a vir esta, este trabalho está a trabalhar intensivamente para perceber, e temos experiências que têm dado excelentes resultados em como é que podemos encurtar este ciclo, em como é que podemos trazê-lo para um horizonte temporal de cerca de 8 a 10 anos, para que dessa forma então fique mitigada essa outra barreira. Se quisermos olhar para Portugal e para o território, E para estas coisas, de um ponto de vista estritamente financeiro e económico, podemos ter em Portugal daqui a alguns anos um deserto verde. Eu não sei se vamos para os 10 milhões de hectares. Agora, nós, e sobretudo quem nos governa, e aqui também é preciso ter uma visão de longo prazo e estrutural para o país, certamente uma floresta mista, equilibrada, será muito mais interessante do que as monoculturas e outro tipo de gestão que conduz a esse ordenamento de território. Sobretudo porque temos que olhar para o mundo do ponto de vista global e perceber que se, por alguma circunstância histórica no mundo, uma crise financeira fez com que a sustentabilidade, ou a economia circular, ou os valores ambientais estejam sido postos de lado, não tenham dúvidas nenhumas que, num futuro mais próximo do que longínquo, todos estes serviços que um ecossistema como a montado presta à sociedade vão ter um valor económico e, certamente, a Apicor e a indústria da petiça estará cá para lutar por eles e quem conhece alguns mercados internacionais, sobretudo nos Estados Unidos, sabe que isto tem valor e que estes ecossistemas podem aportar por aí. Portanto, reforço aquilo que também disse na minha intervenção, vejo hoje e temos hoje consciência de uma indústria que está cada vez mais próxima da produção e se esta realidade, que de facto confirmo, que não há uma tradição da indústria da cortiça ter nos seus balanços hectares de montagem, poderá haver uma inversão num futuro próximo e certamente ela vai mais uma vez nascer da indústria para baixo e temos essa vontade de estar cada vez mais próximos da produção e temos dado sinais positivos para isso, do meu ponto de vista. Bem, muito rapidamente, fiquei muito, muito agradado com as declarações do seu Secretário de Estado sobre o REJAM. Gostei muito de ouvir, mas gostava de falar uma coisa que é dos parceiros das freguesias, que aqui o nosso amigo falou sobre isso, dos municípios, aliás. E como é lógico, nós consideramos que os municípios devem dar parceiros, porque não tem qualquer lógica os municípios terem competências na defesa da floresta contra incêndios e depois não terem uma palavra a dizer sobre as espécies que vão ser plantadas nos respectivos municípios. Era só isso. Sim, era sobre aquilo que eu respeito, doutor. É que nós esquecemos, não olhamos para o chão. Nós andamos aqui todos a olhar para os outros. Se bem que a visão é agradável, é bom a gente olhar uns nos outros e olhos nos olhos. Mas esquecemos de olhar para o chão. Se os senhores saírem para a rua, hoje não, já está a escuro. Mas andei uma passeada para as vossas matas. Vão ver qual é a primeira espécie a aparecer depois de fazerem o corte. É o coberto de estuga. É o sobreirinho. São os primeiros a aparecer. Porque toda a zona centro é a zona climática de excelência para o sobreiro. Portanto, mesmo sem fazer nada, eles aparecem na tropa. E tenho a ideia que estes sobreiros aqui são muito regados. A publicidade aqui é muito melhor que lá embaixo. Não sei o que é que acontece à questão da tirada da cortiça e acho que é um aspecto que devíamos estudar e conciliar isso com a lei. Depois estas coisas têm a ver com a lei. Mas acho que era uma oportunidade interessante. Posso acrescentar? O seu secretário de Estado acho que tocou aqui num ponto pertinente. E também a dar uma informação que eu não estou convencida. Eu tenho a certeza que não sabe, mas já agora coloco a par nesta oportunidade. No âmbito da agenda do Sobreiro, não é? No âmbito do Centro de Competências, quando se propôs que fosse estudado qual seria o aproveitamento da regeneração do Sobreiro e dos sobreiros que existem por este território, no Norte, interior, sobretudo no centro, essa linha de investigação foi rejeitada e, portanto, estavam lá, digamos assim, os laboratórios do Estado. E, portanto, acho que podemos, se calhar, exatamente, mas há mais reformas a fazer e, portanto, se calhar, podemos fazer. Porque eu tenho a certeza que não sabe e que agora que falou, estamos coincidentes. E aproveitando já agora, porque fez aquela intervenção. E é uma das questões que esta reforma não abrange. E essa é a verdadeira reforma que nós podemos também fazer na agricultura e na floresta, que é a questão de como é que nós planeamos também os instrumentos financeiros para o país. E quais são as condicionantes que nós colocamos? Porque a questão aqui, nós temos, às vezes, legislação que até é adequada, e vamos partir desse princípio, de um quadro legal e jurídico bem adaptado às realidades. Mas depois temos os instrumentos de incentivo ao financiamento, muitas vezes não tão bem desenhados, e outras vezes estão orientados. E este processo tem-se vindo a agravar. Porquê? Porque foram introduzidas as fórmulas de avaliação dos projetos, e essas fórmulas, e nós pronunciamos sobre dezenas de propostas dessas fórmulas para as diferentes linhas de investimento, e depois quando nós vamos analisar o impacto daquilo que nos é proposto, o investimento não se distribui no território e em todas as regiões da mesma maneira. E, portanto, e hoje, se nós formos analisar a execução do PDR, nós vemos que há uma disparidade enorme entre a região de Lisboa e Valdetejo e Alentejo e a região Norte e a região Centro. E isto na floresta tem sido dramático. Porque os nossos colegas de Sobreiro, temos que lhes tirar o chapéu, porque, de facto, têm tido uma capacidade de negociar os apoios para esta espécie que é fenomenal, invejável. Porque têm apoios à perda de rendimento por plantarem sobreiro. Têm apoios à instalação, têm apoios à manutenção e, portanto, têm um quadro muito desmontado com este Estado de Portugal nos últimos 30 anos. Os proprietários, sem extraírem a cortiça, tiveram a receber uma renda. E, portanto, para além depois, de facto, da venda do produto, e deva-se dizer também que na cortiça coloca-se mesmo a mesma questão que na madeira de eucalipto ou na madeira de pinho, a produção também não dá contente com o preço da cortiça. Mas isto para dizer que a reforma, e o seu secretário de Estado diz que no programa do governo tem mais coisas do que as que iniciaram agora neste pacote legislativo, mas essa não tem. E nós, dentro de 6 meses, vamos começar, provavelmente, penso que em junho, a União Europeia a começar a programar um novo quadro. E ou nós revisitamos e reformamos a maneira como construímos este quadro, ou então nós vamos ter, porque o Sr. Secretário de Estado, mas esquecemos ou não sabemos, não sei qual foi a expressão que utilizou, que a indústria está no Norte e que o montado, nós já sabemos isso, há muitas dezenas de anos. E eu acho que quem estabeleceu as fórmulas e os avisos sabe disso, certamente. Assim como sabe, qual é a realidade destas regiões. E a realidade, e fazendo uma ligação aqui para uma questão que o seu secretário de Estado não falou, mas eu gostava que falássemos, que é a questão do associativismo e do apoio e da assistência técnica aos proprietários florestais. Porque aquilo que nós estamos a falar em desafios de competitividade, aumento de produção, seja no eucalipto, seja noutras espécies, os desafios que nós temos para introduzir boas práticas, diminuir o impacto ambiental da atividade, dignificar a profissão, outras questões, unem indústria, prestadores de serviço e produtores. E existem organizações, e não direi que serão só as organizações de produtores, mas tenho que falar por elas porque é elas que represento, têm feito um trabalho extraordinário. Nomeadamente nas zonas de intervenção florestal, que agora queremos transformar em sociedades de gestão florestal. Sim, mas podem dar esse passo. Mas para nós darmos esse passo, ou para virem outros investidores dialogar com esses proprietários, houve um trabalho que foi feito. E, portanto, esse trabalho é meritório. Se nós temos certificação florestal no Norte e no Centro de Portugal, não é devido às ajudas públicas. É devido a uma cooperação, por exemplo, entre a produção e a indústria, e é devido às organizações implementarem isto. E, portanto, esta reforma, esquecer esta questão. Se nós temos hoje sapadores florestais, se nós tivermos um combate ao nemato, se nós temos fogo controlado, que é uma medida destas reformas, deve-se à Universidade de Trás-os-Montes e à Florestas. E hoje temos um programa aqui de fogo controlado, que é para, penso que hoje há um tecido empresarial que vai eventualmente responder. Mas há um conjunto, e nós estamos a falar de um movimento associativo que começou sem nenhum tipo de financiamento público, há cerca de 20, 25 anos atrás, em que, por exemplo, a Foreste, só para dar um exemplo, haverá outros, mas tinha zero associações, zero proprietário florestal associado, e hoje tem 17 mil proprietários associados em 30 organizações. Umas a funcionar de uma forma exemplar, outras ainda com muitas dificuldades, porque os territórios também condicionam de alguma forma. E a primeira proposta que nós fizemos, e que eu partilho como assistência, foi antes de ser anunciada a reforma, foi uma proposta de cooperação entre o Estado e as associações na figura do contrato de programa, que pode ser integrado no programa do Governo também, porque o programa do Governo começa pelo apoio ao associativismo. É uma das componentes mais fortes que lá está. E esse programa de cooperação permitir-nos-ia, primeiro, continuar muito do trabalho que temos feito com o Estado e com sucesso, e que tem sido sempre interrompido. As GIFs tiveram sucesso, interrompeu-se o apoio às zonas de intervenção florestal. O combate ao anemato em termos de trabalho das organizações teve sucesso, interrompeu-se. Os chapadores têm tido sucesso, criaram-se agora algumas dificuldades. E, portanto, aquilo que se cria, o cadastro está aí, como aqui a associação disse, 7 mil hectares de cadastro. Imagine se tiverem apoio. E as outras associações que têm, não têm as condições que a Associação Florestal de Baixo Voga tem aqui, que está num território bastante produtivo, mas vamos para a Serra da Estrela, ou vamos para as zonas de montanha do norte interior, em que as pessoas não têm libertação de rendimento para fazer muitos dos serviços que precisam de fazer, quer ao nível de investimento, quer ao nível de cadastro, quer ao nível da certificação. E, portanto, fazer isto, continuar este apoio, seria, e dar resposta a essa proposta que nós fizemos, de preferência positiva, eu estou aqui perante fundamentalmente uma plateia de produtores florestais, e, portanto, e o papel não é um papel corporativo. Quem é que falou nisso? E o papel não é um papel corporativo, é um papel de desenvolvimento, é um papel de desenvolvimento dos territórios, é um papel de aumento de rendimento e de economia das regiões, e é um papel de fixação das pessoas ao território, quer elas estejam lá, quer estejam no Porto ou em Lisboa, porque se elas tiverem alguém que as ajude e retirem rendimento do terreno que têm, e portanto, se nós formos ver há 20 anos atrás, não tínhamos esta plateia de produtores. O Sr. Amanda ainda não tinha começado a trabalhar há 20 anos. E eu estava a começar. Portanto, já os conheço há tantos anos. Hã? Eu não trabalho. E agora vem e têm 900 associados. E têm esta realidade. E se for a outras associações, como eu digo, no conjunto da Foreste, são 17 mil associados. A senhora, apesar de não diz o resto. Diz que o ICNF já tem conversações com a Forestas para acertar no modelo de contrato de programa que permita operacionalizar e valorizar o capital, que temos já dito muito bem, dos tais 20 e tal mil pessoas aderentes às IFs, e quem é que fez isso são geridas as entidades por 53 associações no país, e apenas só 12 empresas e 5 cooperativas. Quer dizer, as organizações têm um peso enorme nisto e têm um capital social de mérito. Antes de terminar, há mais uma questão ali atrás, portanto, se pudesse colocar mais duas, pronto, e acabou. Olá? Sim, sim. Boa tarde. Então, destas panóplias de opiniões, cheguei à conclusão que os produtores preparam-se para pagar mais IBI e mais imposto ao fim, pois têm que ter mais produção, pagam mais imposto. Mas isso é aqui é mais uma questão relacionada com o melhoramento da floresta. Muitas vezes, e isso está a acontecer hoje, as pessoas tentam enviar projetos para melhoramento de acessos, organização da floresta para melhor limpeza, e o que é que acontece? Bem parecer que a espécie que estava implantada já não pode ser implantada. Eu gostava de saber se alguma diretiva interna, porque a lógica é, se eu quero reconverter, não é reconverter, é implantar a espécie que tenho, mas em melhores condições para limpar, para fazer, porque é que me vem um parecer não favorável. Ok, obrigado. Há mais uma última questão e depois passamos aqui a resposta e terminamos. Pronto, então é a última. Oh, boa tarde a todos. Nelson Matos, da Associação BioLiving. Educação e natureza para todos. Portanto, a primeira crítica ao global de todas as medidas, e o Sr. Secretário de Estado fez menção que, pronto, há outras medidas a ser trabalhadas. Esta é o primeiro do ímpeto para levar a reforma por diante, porque é a minha questão com as estratégias educativas. Portanto, de uma extensão de território nacional. Portanto, é até uma questão de patriotismo. Tratar de nós. E a base de tudo isto é a educação. É chegarmos à idade adulta nas florestas e saber o que está a fazer. Para combater o que é de lose, win, lose. Lose perde o produtor, win ganha a indústria, lose perde a sociedade. E já agora. Só para terminar um pequeno comentário, quando não havia conhecimento científico, fundamente a demonização do eucalipto, também não há aqui um interesse. E há, neste momento, uma confusão de blocos de constituição de narrativas que podemos dizer acerca do que. Se quisermos endeusá-lo, podemos endeusá-lo usando conhecimento científico. Dos artigos que vamos citar. E no sentido contrário, igual. Portanto, o eucalipto é uma espécie como outra qualquer, um dia que o Daniel, tudo depende desta capacitação societária da sua utilização. Portanto, sabemos aqui que não adianta. Uma última pergunta aqui. Há aí mais uma aí atrás, sim, havia. E depois aqui, passando aqui para a frente, que é a última. Senhor Secretário de Estado, a sua palavra é o sentido do comentário. Eu queria, se pudesse ficar o microfone rapidamente. A sua palavra foi intervir. E a intervenção do senhor da SUOS também. Afetivo, porque nós estamos numa região com grandes níveis de produtividade, como já foi referido. Mas temos outros, senão, é que foi uma região dizimada pelos fogos. Como tal, a fiscalidade devia contemplar melhor a situação dos proprietários. Um proprietário que programa a sua gestão com vendas a 12 anos, nesta situação de fogos, é obrigado a vender as propriedades que tem 9, 10, 15 meses, tudo junto. Um proprietário que vai vender 100 mil euros, qual o pagamento em termos de IRS? Um outro proprietário que vai vender 250 mil euros. É muito dinheiro. Mas esse produtor já vai perder mais de 40%. Porque, como dizia outro dia um amigo meu, a madeira está a ser vendida a preço da chuva. Portanto, obrigado. Obrigado. A última questão, aqui à frente, por favor. E depois passamos aqui uma rodada rápida com a mesa. Meu nome é José Francisco Silva, sou produtor florestal, apicultor e dirigente associativo aqui na Associação Florestal de Baixo Voga. E, efetivamente, queria formular uma questão que é um repto ao Sr. Secretário de Estado, mas queria lançar também um repto à indústria e, na figura da Navigator Company, estendê-la também a todas as outras fileiras, sem qualquer tipo de menosprezo. é a indústria que efetivamente lança estímulos a toda a fileira ajusada. Agora, o interessante é que esses estímulos sejam absorvidos. Eu herdei algumas dezenas de hectares dos meus pais, dos meus avós, com produtividades na casa dos 8, 9, e nesta zona, 8, 9 toneladas ano por hectare. E o meu pai foi o primeiro já a utilizar algumas ferramentas interessantes há 50 anos. Neste momento, fruto de parcerias que eu estabeleci, com, na altura, Portucel só Porcel e o Raiz, etc., e também com a ajuda técnica extraordinária da associação, temos cortado lotes que ultrapassam as 35 toneladas por hectare. Aliás, como sabe, que este senhor que está à minha frente, somos montra tecnológica do grupo. Ora, estes estímulos é a indústria que os passa. Como é que a indústria chega até ao produtor florestal, se fosse tal Estado, pelo movimento associativo? E, portanto, fazer uma legislação, ou reformular uma legislação de costas viradas para este setor primário, para os produtores florestais, para a fileira florestal, qualquer que seja, é um erro muito perigoso. E gostaria de tomar minhas as palavras do Sr. Engenheiro Guimarães, à associação, sem fins lucrativos, mas de direito privado, não deve ser excluída desta nova reformulação. Senhora Secretária-Geral da Florestes, influencie, e é muito importante. A Associação ou as Associações Nacionais têm feito um bom trabalho, devem continuar a criar caudais de confiança e respeitar essa confiança que os produtores, que milhares de produtores, colocam no movimento associativo. Muita gente, e eu sei, tenho levado muita gente para este movimento, dedico 30 anos da minha vida ao movimento associativo, também noutros setores, entram grandes produtores florestais que assinam uma folha em branco e dizem: façam a gestão dos meus terrenos. Não podemos, de forma nenhuma, por imposição legal, porque temos aqui um imperativo ético, temos que cumprir com esse desígnio. Transforma-se um desígnio, um imperativo ético, também num imperativo político. E, Sr. Engenheiro Guimarães, no futuro, as árvores irão votar. Aí que está. A grande diferença é que, no futuro, as árvores vão votar. Aqui, o nosso colega da Universidade saberá explicar isto melhor que eu. E, mais, seria uma oportunidade extraordinária para introduzir, e estou a parafrasear as palavras da Sra. Ministra da Presidência, introduzir um simplex no licenciamento florestal. Não deixemos de perder esta oportunidade. Quem é que melhor sabe da floresta que as organizações do setor? Quem é que controla melhor o vizinho senão os próprios pares? As regulamentações, quando são feitas no terreno, com a mirada, com o olhar dos pares, são as mais eficazes porque obrigam a compromissos com o meu concorrente. Eu, quando assino uma coisa com o meu concorrente, tenho que cumprir, senão é o meu concorrente, primeiramente, que me vai puxar as orelhas. Se eu plantar eucalipto junto à água, é o meu vizinho, então como é que tu conseguiste? Pá, eu não consegui. Pá, e faz a reclamação. E os nossos técnicos, faz favor, arranque, senão não pode certificar a sua mata. Ora, não percamos esta possibilidade histórica de ser o produtor florestal ele próprio a ser a ferramenta fundamental desta transformação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava para uma última, não sei quais são os comentários que a mesa... Estamos mesmo em cima da hora de encerramento, ainda falta a... Muito obrigado. Relativamente aqui à intervenção do Sr. José Francisco Silva, para referir que, de facto, estou absolutamente de acordo que é através das associações que nós podemos chegar aos produtores. O nosso interesse é que os produtores melhorem e reconvertam as suas instalações para instalações modernas, usando as melhores plantas e mais produtivas, aumentando a capacidade produtiva, regulando a gestão florestal de modo a evitar os incêndios e, desta forma, protegendo esse património para interesse próprio e, obviamente, interesse do país e interesse também da indústria, como é evidente. E, portanto, felicito por os resultados já obtidos e o nosso interesse é que, de facto, os produtores florestais, que são cerca de 400 mil, consigam aumentar em todas as fileiras as suas produtividades. E, nessa medida, iremos apresentar ao Governo, agora até o dia 31 de janeiro, um conjunto de propostas de melhoria da produtividade que passa por apoios à reconversão dos eucaliptais, obviamente, e das outras instalações florestais e também de todos aqueles trabalhos de gestão que passam pela seleção de varas, pelas adubações e, evidentemente, nós estamos à disposição no sentido de facultar boas plantas, as plantas adequadas para poderem os produtores exatamente terem instalações mais rentáveis. Porque, de facto, esse é o grande objetivo, é o aumento da produtividade. Não haja dúvidas nenhumas que esse é um grande desafio que se põe tanto aos produtores como ao próprio país e, obviamente, à indústria. Agora, relativamente a uma observação que foi feita aqui por um participante, o Sr. Nelson Matos, é para lhe dizer que estou absolutamente de acordo com o que acabou de referir. O eucalipto deve ser tratado como uma espécie como outra qualquer. Nem mais, nem a menos. Igual. É exatamente o que nós defendemos há muitos anos. Relativamente à parte da educação, nós também vamos apresentar ao Governo uma proposta no sentido de, na educação escolar, haver o cuidado de ensinar às pessoas, aos jovens, os cuidados que devem ter com a floresta. Eu penso que isso é fundamental, criar essa consciência cívica. Não chega só a boa gestão. Há que incutir nas pessoas o gosto pela floresta e, de facto, que a floresta deve ser preservada. E, portanto, resta-me, porque penso que é a última intervenção que vou fazer, agradecer a todos o facto de me terem ouvido e o facto de ter participado neste interessante debate. Sim, agora uma intervenção do António Guimarães. Pedi que fosse breve, se faz favor. Por aquilo que foi dito, especialmente por muitos dos produtores que aqui estão, nossos associados, e o Sr. Secretário de Estado conhece-me, eu sou um homem de extensão. Ou da formação, ou da assistência técnica, foi nessa qualidade, uma vez que o Sr. Secretário de Estado foi meu subdiretor na Direção-Geral de Serviços Unidos. E neste momento que temos mais a preocupação de organizar a produção, como disse o nosso vice-presidente, temos a preocupação, e os nossos associados dão-nos o seu voto de confiança, é efetivamente perigoso arredarmos os nossos produtores deste processo. Nós não queremos a generalização para toda a gente, porque é um processo, era utópico dizermos isso. Agora, para aqueles que estão organizados, e a certificação postal é uma boa ferramenta, não queríamos destruir aquilo que já está feito. O movimento de florestas, porque efetivamente, e deixem-me pôr isto conforme acontece, o minifúndio, que para nós é uma característica, ou começou a ser uma característica, e já foi aqui dito, que este tipo de gestão, assim, tipo condomínio, é interessante. Não pode, aquilo que nós fizemos não pode ser destruído assim de uma maneira um bocado leviana. Portanto, aquilo que se diz é que a produção não está organizada. Neste momento que começa por estar organizada, com resultados à vista, por favor, não excluam o associativismo destas ajudas que aqui estão consignadas e que são importantes. Pedro, obrigado. Uma última palavra do Rosário Alves, por favor. Queria só dizer mais uma coisa que há pouco não disse, relativamente ao relacionamento do Estado com as organizações. É aqui uma questão, e é importante que isto fique claro para o seu Secretário de Estado. As organizações têm que responder aos seus associados, aos desafios dos seus associados e aos objetivos do território onde se inserem. E isso era o que nós gostávamos que acontecesse numa contratualização com o Estado, numa cooperação com o Estado que andamos há anos a tentar que aconteça. Uma coisa diferente é questões episódicas, circunscritas no tempo, que também temos feito, que é desenvolver algum tipo de serviços que o Estado, por incapacidade própria, não consegue levar ao terreno. E são duas dimensões diferentes. E daqui eu estou a falar é desta transferência que já existe também noutros setores da agricultura, de alguma forma, transferência de funções que deveriam ser assumidas pelo Estado e que são transferidas para as associações para que levem, digamos assim, o desenvolvimento florestal ao território. E terminava só a intervenção para deixar, e por isso é que se calhar aquilo que o Sr. Presidente da Associação Industrial, eu não pedi prorrogação do prazo, mas se calhar fazia algum sentido, porquê? Porque há aqui uma questão que nós não falamos e é central. Não é? E não falamos por causa da plateia, mas está aqui um autarca. As autarquias têm um papel, assim como as sociedades de gestão, também central nesta reforma e que nós não debatemos aqui. Nós promovemos uma sessão no dia 29 de dezembro e tentamos levar, convidamos aliás a Associação Nacional de Municípios de Portugal para estar nessa sessão, mas não está. Eu desconheço qual é a posição da Associação Nacional de Municípios e desconfio que seja muito difícil, passo também ao elevado número de municípios e às diferentes perspectivas. Mas tenham. E eu disse que ia falar no início dos chapadores, agora estive aqui a confirmar um bocadinho com o seu secretário de Estado uma percepção que me tinha ficado do diploma, que foi do tal diploma dos chapadores, que não tivemos o relatório de avaliação dos chapadores, mas que já está feito, digamos assim, em legislação. E o que é que diz aqui? Nós, o que tínhamos dito era que, desde que os chapadores tinham sido criados, os chapadores fazem um serviço público ao Estado e que, de facto, não tinha acompanhado a inflação e, portanto, o preço não era atualizado. Tivemos a boa notícia, e isso há que reconhecê-lo, de que foi atualizado. Só que foi atualizado e, com o aumento do salário mínimo, já está absorvido o aumento que nos foi consagrado. E em 2018 anula completamente. E o que nos é dito, sempre que nós propomos medidas que tenham a ver com a produção florestal, tanto as organizações, é que não há dinheiro. Mas neste mesmo programa, as autarquias vão passar a poder também ser remuneradas por este serviço com as equipas que tenham. E, portanto, é uma questão de opções políticas. E esta é uma questão central das prioridades. E se nós não tivermos, e por aqui termino, e também seguindo ali o repto do meu associado que me diz para vingar isto, de facto, com todas as forças que nós tivermos, se não houver aqui medidas que apoiem o associativismo florestal e que apoiem esta tipologia de proprietários, de empresários que estão nestas regiões com estas características, que não são nem piores nem melhores que as outras, mas que são diferentes e que têm desafios diferentes devido às características estruturais do território, e não é só do território terra, é também do território económico, do território social, o que nós vamos concluir é que, de facto, o associativismo foi ignorado e que este conjunto, este tecido social e económico foi ignorado pela reforma. Muito obrigado. Obrigado. Um último minuto, João Branco, por favor, da Quarto. Bem, eu aproveito para dizer que também não nos podemos esquecer do associativismo ambiental e das organizações ambientalistas. Porque é assim, há bocado disseram que as árvores não votam, mas na realidade as árvores votam. E tudo isto da floresta também há aqui muita imagem, muita comunicação. E as coisas têm que ser explicadas, porque as pessoas não percebem os tais urbanos, não é? Mas os urbanos é a maioria da população. E essa maioria da população, quando vê o país arder, não sabe o que é que está a acontecer e fica revoltada. E depois isso tem influência nas eleições realmente. E, portanto, tudo isto da técnica, dos produtores, etc., é verdade, tem que ser considerado, mas temos que ver que tanto a indústria como os produtores estão de um lado, que é o que eles querem é ganhar o máximo de dinheiro possível, não é? Com mais ou menos preocupações ambientais. E por isso tem que estar sempre também o pilar ambiental incluído, para que as decisões e as políticas não sejam só para um lado. E, portanto, quando a minha colega Rosário insiste aqui em envolver as associações florestais, etc., que eu respeito, e que representam 17 mil pessoas, mas não nos podemos esquecer que os produtores florestais são 500 mil, não é? Mas os cidadãos são 10 milhões. E esses 10 milhões é que fazem a política toda quando veem na televisão as coisas que não percebem. É isso. Bom, eu queria terminar a mesa redonda pedindo desculpa por ter interrompido tantas pessoas, mas era esse o meu papel e a vivacidade do debate o exigia. Vamos então passar agora à sessão de encerramento. Muito obrigado. Agradeço o convite. Foi para mim, novamente, um prazer estar convosco. Vamos encerrar estes créditos, como eu chamo créditos, na segunda-feira, em Santarém. E, portanto, fora da caixa não tenho mais nenhum. Tenho que ir amanhã à tarde a Bragança, à CIM de Bragança, porque os seus autarcas estão preocupados com a fora da floresta. De maneira que amanhã tenho que ir de manhã até lá acima. E está a gelar aquilo. Foi um prazer e a participação nesta sala disputou muitas nível de participações das outras sessões. Estamos aqui, estavam aqui 100 e tal pessoas nesta sessão, o que é de facto relevante. Muito obrigado pela vossa presença e apresento as minhas desculpas para algumas coisas que não gostaram de ouvir, mas é a vida. Muito obrigado.